que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher. O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, de Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Ratatatá, esse é o Estádio 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Também oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. BV, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos! Opa! Boa tarde! Já de antemão, queria agradecer o pessoal da Doceira Rosa Amarela, que fez um favor gigantesco pra nós, trazendo salgado. Muito bom, velho. Grande Rosa Amarela, velho. Obrigado, aí. O pessoal vai falar na Cursino, 1229 lá. Obrigado, viu? Caminho da minha casa, vou passar lá. É nóis. É mesmo? Você mora lá pra aqueles lados, seu bem? É, caminho do ABC, né? Cursinho. ABC. ABC. É verdade. Ali. Fala em rango, seu Bento. Parece que vão arrancar a tampa da panela, hein? Mas qual panela? Qual não panela? Sei. É uma panela. RG. É uma panela de que cor? Vão tirar a tampa da panela. Você tá confiante nisso? Olha, meu lindinho. E vão tirar a tampa da panela? Meu lindinho, você para com esse barulho aí. Tá. Fala a verdade. Seu bostinho. Não faça isso, do fundo do seu coração, você acha isso mesmo? Eu acho que precisa começar a mexer na tampa da panela. Olha, eu não sei não. Já é um início. Eu vou te dizer. Eu colocaria a panela no fogo. O que mais me teme é que se mexerem na panela, o cara soltar lá, mó decepção. Quem vem ouvindo? Vamos falar, viu, velho? O brasileiro, o melhor dia para que o brasileiro se manifeste e proteste é no dia da eleição. E muitas vezes aí as pessoas aí se omitem, às vezes acabam votando em quem não deve. 20 milhões que não foram às urnas. Uma decepção. O maior protesto é esse. Cara, isso foi uma decepção da Lava Jato. Porque a gente quiser a Copa do Mundo, quando vai convocar as pessoas, opa, será que vai levar os caras mesmo, os camisa 10? Será que faltaram craques ali? Faltaram craques. Aí os que estavam lá, outro já tinha lá, o Renan Calheiros, outro já. Meu. Qual? Levamos isso, amor. Vamos lá. Esse é o Estádio 97. Vamos às manchetes com o Estádio 97, com essa figura nobre e simplória ao mesmo tempo. Muito obrigado e segue lá, ó. O senhor é nobre porque tem parentesco com o Paulo? Paulo Nobre. Também, né? O senhor é da mesma casta dele, né? Mas aqui, ó, em Madrid. Em Madrid. Olha só, o Schalke fez 2. Aí o Cristiano Ronaldo, numa tarde infernal, fez 2. Então tá empatado o final de primeiro tempo. É Schalke 2, Real Madrid 2. Mas é em Schalke, né? Não, é em Real. Então por que você anunciou Schalke primeiro? Não, porque não, eu falei em Madrid. Ah, então tá. É porque o Schalke fez gols primeiro. Exatamente. Peraí, quem tá passando? Por enquanto eu tô no Real. Real. Acho que foi 2-1. Quanto foi Real e Schalke lá em Schalke? Schalke. Boa, agora você quebrou as pernas. Acredito que foi 2-1 ao Madrid. Se eu não me falho a memória. Eu acho que foi 2-1. Madrid ganhou. Se não me falho a memória. A sua memória de curto prazo anda um lixo. É verdade, anda Ele é pior do que eu e eu tenho DDA. Eu acho mal pra que chito. Hã? Eu tenho DDA, ele é pior do que você tem DDA? Que porra é esse DDA, meu? Déficit de atenção. Déficit de atenção. O primeiro jogo lá foi 2-0, Sombra, na Alemanha. Errei por um gol. 2-0 Real Madrid. Ala Madrid. Então foi 0-2. Ala Madrid. 0-2. Fala em memória, seu Bento. Dê parabéns ao seu primo, ficou noivo, né? Parabéns. Pô. O Pagano ficou noivo. Mas será que ele casa? Colocou o bambolê. Não foi isso, não. Bambolê. Não. Peraí, não foi isso que aconteceu. Não. Me ajuda aí, ô! É montagem aqui. Não. Mas peraí, eu nunca vi nego ficar noivo duas vezes? Não, então. Aqui é o aniversário do noivo. O Facebook já estava lá noivo. Aí na hora que você põe ele pra público, acham que foi aquele dia. Mas na verdade. é 3 anos atrás. O senhor não é novo, você tá enganando ela? 3 anos. E de namoro, sou o cara, quanto? Né? Oh. Eu sou o cara que segura o BO aqui. Quanto tempo que tá enganando? Então, 3 anos. Então, não, no total. 6. Ô, Mota, Arinha, eu tentei, mano. Não deu. Aperta aí. Ô, Chovendo, o seu primo é bom, mas o campeão do mundo nisso é meu menino. É, mano. Não, isso aí rola mais. É lógico, mano, é lógico. O cara é bom. Mas o mano já tá naquelas de catar. É da final. De chamar o bebê da... Da irmã, da cunhada. O sobrinho da namorada. Já chamando de tio. Sobrinho. Tio. Ué, mas é meu sobrinho. Ah, você não é casado com ela? É, mas não importa, é meu sobrinho. Mas eu sou filhado já do... É, olha aí. Cunhado. É. Eu também já tenho uma já é filhada. Padrinho, é, já é padrinho. Eu sou padrinho. Eu sou padrinho. Vocês também enrolam demais, mano. Eu acho que ele já tá na reta dos boxes, ele já apontou. Assume o BO logo. E Arinha, tamo com você aqui, tamo mano, junto. O mano já tá passeando em shopping separado, quando passa na frente de loja de bebê, aquelas coisas. Já separa e vai pro outro lado. E ó, o que é um roubo também. Fala aí, mano. O pessoal explora, cara. E passa com um bebê na tua frente ali, numa loja dessas aí, meu irmão. Mas deixa as calças, mano. Quando você tiver os seus pequenos filhotes, eu vou enrolar meus filhos com faixa, velho. Não vai ficar usando roupinha de marca, não. Ah, pá. Vou viver de doações, mano. Você sabe que meu carro custou mais barato que um carrinho de bebê, né? Ah, mas é óbvio, velho. É óbvio. Nem carrinho de bebê precisa ter IPVA, velho. É o troço do louco. Tá louco. Mas, mano. E aí, amor? Fala aí, bem. Tudo bem, mano? Tudo bom. Esses caras pra lá, os caras não sabem qual é que é a verdadeira história. Não tô ligado qual que é. Não sabem como é que faz o caminho. Mas olha só, o negócio é o seguinte. Corinthians que vai até São Bernardo, ou desculpa, na Arena. Não é isso? Ou lá em São Bernardo? Ô, Bento, que fazem, Bento? É em Corinthians. Ô, Bento, jogar aqui, tio. Vai jogar onde? Aqui aonde? Aqui aonde? Ô, Bento, você tá de brincadeira, mano. Aqui você tá sacaneando. Tá quero? Não, jogo aonde? Não, você tá sacaneando, velho. Olha pra minha cara e fala que você não tá falando sério. Tô sacaneando. Então, é o seguinte, os caras não vão ter... Jogar aqui, na Arena Corinthians. Os caras não vão ter o... Não vai ter concentração e vai ser time misto. Já o Tite já falou que vai ser time misto. Vai ter balada. O Tite já liberou aí, bebida alcoólica e comida pesada até meia hora antes do jogo. Mentira. Agora é verdade. Pergunto, menos pro Sheik, que não pode. Você gostaria do Bernard? Olha, pra falar a verdade, Bento, essa informação aí tá pipocando na mídia aí, o Bernard tá tretado lá com o técnico do Shakhtar. Faz tempo, hein, mano? E o cara tá forçando a barra pra poder voltar pro Brasil. O Corinthians, ele tem uma boa relação com o Shakhtar. O Corinthians já vendeu o Dentinho, já vendeu o William. O Malcom é um jogador que interessa o Shakhtar. É, só que o Atlético Mineiro é um time também que tem interesse em repatriar o Bernard, já que ele já jogou lá. E parece que o Shakhtar também tem interesse no Carlos, que é um jogador que atua no Atlético Mineiro hoje. Bom jogador disso. Eu acho, Bento, se tivesse que apostar talvez aí R$10, porque eu sou pobre, eu acho que o Bernard voltaria para o Brasil. Acho que vai ficar entre Corinthians e Atlético Mineiro, sim. Dizem que o Corinthians talvez tenha um pouco mais de vantagem nessa briga. Porque parece que o empresário dele já meio começou a conversar com o Corinthians, sinalizando uma possível vinda do jogador. Parece que conversaram algumas coisas aí referentes a valores e o Bernard, teoricamente, aí pelo que dizem as informações aí do site, eu não conversei com ninguém, estou me baseando no que tá escrito na mídia, que o Bernard já teria meio que pedido para jogar no Corinthians. E nada bobo ele também, quer jogar no melhor time da América Latina. Então acho que o Bernard, velho, para ser reserva lá no Shakhtar e ser reserva no Corinthians, coisa que ele deve ser se ele vier, eu acho que é melhor você ser reserva aqui, pelo menos tá perto da sua família, tá perto dos seus amigos. Porque hoje na posição do Bernard, o Corinthians ele tem o Emerson Sheik, que é o titular, o reserva imediato é o Steven Mendoza, tá certo? Que é melhor que o Bernard também. O reserva do Steven Mendoza é o Malcom. O reserva do Malcom é o Luciano, tá certo? Você não vai pôr o Romero nisso aí, não. O Bernard entraria como quinta opção de ataque e o sexto é o Romero. Desses jogadores que eu citei, o Bernard só tá à frente do Romero. Ele tá atrás do Luciano, tá atrás do Malcom, tá atrás do Steven Mendoza e tá atrás do Sheik também. Então, melhor eles jogaram no Galo. Se eu sou o jogador, você tá de brincadeira, Portuga. Mineiro, é muito melhor o cara ser reserva no Corinthians, a quarta opção de banco, do que titular no Atlético Mineiro. Mas você não respondeu, mano. Você gostaria do Bernard? Pra falar a verdade, Mota, precisa começar a fazer um planejamento do futuro. O Andrés mesmo ontem declarou que não vai fazer extravagâncias financeiras, porque o momento do Corinthians não é. O momento do Corinthians não é pra ficar esbanjando. Ou seja, ele já deu meio que uma indireta aí que não renovará o contrato do Sheik, e pela declaração que ele deu, ele não renovará. contrato do Sheik vai até o meio do ano, o Andrés. O Andrés. Ele falou que o momento não é de extravagância e que ele vai fazer um corte na folha salarial do clube. Exatamente. O Guerreiro, pela ótica dele, pode ser que não renove também, porque o Guerreiro ele exige 7 milhões de dólares, tá certo? E o Corinthians falou que já não vai pagar essa quantia. Pode ser um outro jogador que também pique a mula, ou seja, dessas opções de ataque, Portugal, o Malcom é um jogador que também é cotado para sair do Corinthians, aí pro Corinthians poder fazer um dinheiro. Então, se você olhar por essa ótica, mesmo achando que o Bernardo hoje é a quarta opção do Corinthians de ataque, se você pensar que o Sheik pode ir embora, tá certo? Teoricamente, quem assume a condição é o Steven Mendonça. O reserva do Steven Mendonça hoje é o Malcom, que é um jogador que tá cotado para sair também. O Luciano, o empresário dele, já fez um oba-oba aí querendo tirar ele do Corinthians porque ele não tá tendo oportunidades. Então, por essa ótica, valeria a pena a contratação. Hoje não. Mas quem sabe o Corinthians já tá se precavendo porque sabe que vai perder jogadores aí no decorrer do ano. Deixa eu perguntar uma coisa. Ando meio desatualizado da vida. Sim. Esse Andrés, ele tá mandando de novo no futebol todo do Corinthians? Ele que responde por tudo? É o homem, é o superintendente de futebol. É um homem de confiança do Roberto Andrade. Isto não é deputado federal. Ele pode fazer as duas funções. Isso não implica. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Marco Aurélio Cunha era vereador e operava pacientes. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele tem a vida dele. O que tem a ver? Eu estou perguntando o seguinte. Não, é que você fez uma ilação aí totalmente infeliz. Fiz um questionamento. Não, questionamento não. Você quis insinuar. Também não pega pesado com ele. Você quis insinuar que o André está ligado ao Corinthians e que ele não poderia. Ele pode sim. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar. Faz a colocação diferente utilizando as próprias declarações do André antes. Quando ele dizia que seria convidado, certo, mas que talvez não aceitasse porque em função do cargo dele. Então, o que eu disse, ele mesmo disse antes? Não, que ele viu que as agendas aí poderiam ser conciliadas e ele aceitou o cargo. Por isso eu perguntei. Mas então, só passando a agenda aqui, já que vocês estão falando de agenda, o Corinthians ele pega o São Bernardo, tá certo? No meio de semana agora na Arena. Eu te falei. Não, o próximo jogo do Corinthians também é na Arena, contra o Red Bull. E depois o Corinthians ele vai jogar contra o Danúbio na terça-feira, tá certo? Na terça-feira, que é pra ferrar de vez a TV Globo. E o estádio do Danúbio aí que eles pegaram ali é o estádio do Defensor do Uruguai. É um estádio pra 18 mil pessoas e o Corinthians vai jogar nesse pardieiro. Luiz Franzini o nome do estádio. Eles mudaram aí de última hora aí, viu, mano? O Corinthians vai jogar nesse pardieiro aí que os caras escolheram. Nossa, mas o Corinthians dá show em qualquer lugar. Você viu as fotos, mano, do estádio? O Corinthians vai a qualquer lugar, velho. O artista vai onde o povo está. E é assim que o Corinthians é. No que difere desses estádios que os times jogam no interior de São Paulo? Sim, mas tô falando, mas lá os caras pressionam muito mais, né? Peraí. Tudo bem, então o problema não é mais vibrante. O problema é a pressão. Os clubes aqui vivem no interior de São Paulo jogando em cada pocilga. Vocês estão brincadeira. É horrível. Eu acho que mais lá pra cima é mais difícil, né? Ah, é horrível. O Palmeiras foi jogar num porque era um pasto. Outro dia lá no Fantástico, tava fazendo uns gols do Fantástico. Passou um jogo lá do Sport Recife. O Sport vai visitar um time do interior. Nossa. Acho que era do interior. Da Vovró. Gente, na boa. Eu pensei que era o CMTC Clube, onde tinha o Desafio Galo. Não, Bruno, não vamos longe. O campo que o Palmeiras jogou agora contra o Vitória da Conquista. Parecia a fazenda de uma avó que você vai visitar lá. Tem um campo no fundo. Então, assim, nada de notável. Nada de notável. Não, não é. É que eu vim com um argumento agora contundente e você. Ah, pronto. É só uma constatação. O senhor falta com a verdade. O que vai criticar lá? Aqui é uma porcaria também. A gente pode falar, né? Se for jogar uma semifinal de Campeonato Paulista no interior aí, imagina que um Rio Claro chegar. Olha o estádio do Rio Claro, o Dalinense. O que vai ser diferente do Danúbio? Acho que a única coisa que muda é que no futebol sul-americano, fora do Brasil, os negros costumam jogar pedra, né? Aí exatamente. É Mospe, estudo, Na hora do escanteio, principalmente. Não é não, seu Bento? É. Vamos ao peixe aqui, ó. Peixe. Ó, Aurelinho. Tudo bom? Aurelinho não tá trabalhando Aurelinho tá só furando lata de óleo. Ah, Aurelinho, pequeno gigante. Maravilhoso, tá, Aurelinho, né? Atendendo você na Lotus Travel. Pra você fechar o resort hoje, Aurelinho, maravilhoso. O Aurelinho tá triste. Olha lá. São paulinista, Aurelinho. Tem um ali que é três Aurelinho. Aurelinho tá sentado só furando lata de óleo. A última vez que eu vi o Aurelinho, ele tava furando lata de óleo e falando Murici. Aliás, e o Oswaldo ele falava. Aliás, viu, seu Bento? Hoje eu tava lá no outro. Não vai dar. No outro equipamento lá, salvando algumas coisas, revendo, porque ele já tá velhinho, né, coitado? Aí eu vi lá, 2010. um e-mail que eu recebi do Aurelinho, que era pra, na época, colocar no site. Nossa, cacete no São... na administração, lembra disso? Do São Paulo. Não mudou. E aquele não mudou que nada, você pra cornetar qual era o nome dele? Daqui a pouco eu vou falar 2010. De São Paulo. Não, sabe que era maravilhoso? Quando o Sombra... Era legal quando o Sombra imitava o Bastos Neto. O Sombra imitava o coitado, Bastos Neto. Manda lá, seu Bento. Saudade do Wilder. O peixe aí que... 100 anos de Palmeiras e Santos. 100 anos, hein? Caramba. Clássico aí. Clássico. 100 anos. Um clássico que sempre sai muitos gols, né, RG? Sim. Sempre sai muitos gols. É, o Robinho amanhã estará de volta junto com o David Braz também. Mas Caipira não faz gol, é gol, não é gol, são gols, é gol. É que ele tá ficando lapidado aqui pelo estádio. É, né? Tá ficando... Ele tá se androginando. Você esqueceu do Mano? Não, o Mano já porque? Não tem mais porra, né? Já como não, rapaz? Aqui é Roots, rapaz. E o Thiago Ribeiro? E Roots, Roots e Raquel. Thiago Ribeiro, vai embora ou não? Já arrumaram o time pra ele? Não, é que estão falando que vão vender. Ganha muito, pra cara. Diminuir a folha salarial. E o Valtão? Qual o Valtão? Então. Não, era dá, rolo pro Valtão? Não dá. Então, abriram o olho antes. Oh, e o garoto, o Caju lá, que arrumou um contrato novo e agora vale 169 milhões. Olha só. Caju. Não é que ele vale. É a multa. Pro exterior. Estipulada. Valeu outra história. Falando nisso, o Real contratou o Danilo hoje. Lembra daquele... Lateral. Jogava de volante também. Falavam em cifras em torno de... Se não me engano, aproximadamente 100 milhões de reais, né? Hoje estão falando uns 30 milhões de dólares. Rapaz, se não me engano, ele jogou um período no Paulista. Se não me engano. O Danilo jogou no Santos. Ele foi do time lá do Robinho, Ganso. Ele não veio de Minas Gerais, esse Danilo? Veio de um time do interior. Não veio de Minas, não? Era do América? Não sei de onde que ele veio. Acho que é América. América Maneira, é o coelho da Central. Mas, seu Bento, com relação ao Thiago Ribeiro, é uma questão que tem que ser vista lá, revista, né? Quem trouxe? Não foi essa administração, quer dizer, os valores agora tem que ver aí. Se tá achando que é muito, e pelo custo-benefício, negocia, faz qualquer. Tem um monte de time aí pra fazer rolo. Qual é a idade dele, entendeu? Ah, já deve estar com seus, sei lá, 28, 29 anos. Não é mau jogador. Não, mas não é, muito. Mas é, tá numa boa fase. E o Dorival? Então, Dorival. Dorival. É reunião essa semana com... Eu entendo que tanto hoje, nesse momento, no agora, Santos, não. Técnico será simbólico. Por quê? Porque sim, porque você tem duas situações para técnico em time. Você tem aquela situação em que o técnico, ele é do presidente. E vai chegar para varrer, passar a vassoura, passar o rodo, pegar o balde, passar... Como foi feito lá com o Ronaldinho Gaúcho quando levaram o Levi, né? E aí faz aquela limpeza toda. Então esse é o técnico do presidente. Carta branca, pode mandar embora, que eu seguro. Quiser. E tem o do grupo. É. Então o presidente tem o seu grupo lá que acha que é bom, que você não pode, mexer com aquele grupo, né? Com aquela molecada, tem que dar um tratamento legal. E aí, claro, você chega pro grupo e bota lá, ó, temos Mancini, temos... Eu tô dando um exemplo, sim, você não tem essa informação. Tem o Mancini, tem o Dorival, tem esse aqui... Qual que vocês querem? Quem é que é... Ah, traz o Dorival. Então vamos trazer o Dorival. E vai, entendeu? Vai, porque é o grupo que vai assumir essa piada aí, não tem jeito. Oi, RG, outro que está... Isso não é informação, gente. Essa é minha opinião. Sabe quem está no sofá também? Não sei se você te agrada, mas está no sofá o professor Kleina. Quem? Professor Kleina. Ah, não. Professor Mancini, professor Dorival, professor Kleina. Eu acho que muda pouco. Não, são todos no mesmo nível baixo. Mas muda no sentido de perfil. Por exemplo, o Dorival, queira ou não, o Dorival é até uma tentativa, de repente, de resgate. Porque o Dorival, ele fez um bom trabalho no Santos, ele foi campeão no Santos. 2010. Entendeu? Ele ganhou Paulista, ele ganhou Copa do Brasil, ele fez um bom trabalho. O problema do Dorival foi bater de frente com uma garotada que ali tinha filé mignon, tinha... Pô, e é difícil você puxar o prato de filé mignon da molecada. Lembra aquele dia que o Ganso era Ganso que falou, não vou sair não, lembra? E até por uma administração que eu entendo que foi muito bacana, que foi legal, o Luiz Álvaro, mas que pecou muito porque administrou com muito mais coração do que com razão. Ali eu entendia, tá errado, tá errado. mas não poderia também sacrificar o técnico. Poderia ter dado uma dura, entendeu? Bota dentro da sala, dá uma dura em todo mundo, fala, pô, isso aqui não é galinheiro, né? E bota a ordem na casa, né? Lógico, mas não. Então a coisa terminou da maneira como terminou, lamentavelmente. E o Dorival teve que sair e não tinha outro jeito. Mas volta, mas foi campeão. Passou o tempo, eu entendo que depois o Dorival não fez, né, nenhum trabalho legal em nenhum time, quer dizer, ficou pererecando aí em tudo que era time grande, time pequeno, sei lá. Ficou... Emendou um trabalho ruim no outro. Agora disseram que estava lá fora também, agora virou mania, os caras estão estudando. Então disseram que ele estava lá fora estudando, tanto ele quanto o Mancini. Então tá bom, volta aí e vamos que vamos. Mas eu penso que não muda muita coisa. Mas é legal, fica como um resgate pelo trabalho que ele começou fazendo lá no Santos. Mas eu gosto do Dorival também, viu, RG? Dorival é um bom treinador, cara. É um cara bacana. Eu acho um baita legal. Um baita treinador, hein, velho? Ainda mais no Santos, ali que ele já tem história, gosta de trabalhar com molecada, revelou um monte de moleque ali. Vamos colocar como enganador? Porque tem... Não, a minha opinião, não tô dizendo que é a verdade. Eu sei, mas não é enganador, né? De repente o cara é enganador até o momento em que não ganha nada. Depois que passa a ganhar, revela, mas até onde a gente pode falar assim, olha, o técnico revelou tal jogador. Que o jogador tá lá. Ele é formado pelo clube. Eu entendo que assim, que nem uma vez falaram assim, olha, o Vadão revelou o Kaká. Pelo amor de Deus. Não, mas ô Sombra, quando eu falo revelar, óbvio que ele é óbvio que ele não formou o jogador. O jogador já estava lá. Quando eu digo revelar, é que ele faz parte de um processo de formação também. Porque, querendo ou não, foi com ele que ele teve chance. É que entendeu? Ele puxa pra cima. Tem muitos treinadores, inclusive a crítica em cima do Muricy há algum tempo era essa, que o Muricy não dava chance aí pra molecada da base de São Paulo, que muitos pediam que... Há algum tempo? É que hoje também ele não dá, tem o Bosquilha lá. Enfim, tem um monte de moleques ali que poderiam talvez aí ter uma chance e não tem. Mas então, Sombra, querendo ou não, o Dorival, ele foi importante naquele contexto ali no Santos. Ele foi importante ali pra colocar um monte desses moleques aí que te contaram, né, RG? Ele puxa. Porque não basta o time ter uma categoria de base boa. O treinador também precisa gostar. É, precisa dar chance. E não atrapalhar. É. Né? Que às vezes tem um rumo normal das coisas, né? É verdade. Mas dizer que o treinador revelou... Não, revelou é força do hábito. Acho que assim, é uma meia verdade. Porque o clube também... Claro. O Leão, aquele ano, o Leão veio aqui no programa antes de Robinho e Diego... Não foi aqui no programa, eu vi ele dando a declaração que o Santos não tinha ninguém. Que ele precisou, acho que falou inclusive aqui quando veio, que precisou colocar Robinho e Diego no time do Santos, mas não tinha ninguém. Não, mas quando ele então foi... quando ele foi pra lá, já foi com esse intuito. Essa era a missão, não tinha jeito. Era a missão, é verdade. Esse é o Estádio 97, estamos ainda nas manchetes, né? Tem São Paulo, tem Palmeiras, estádio que tem oferecimento de HD e seguros... É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Tricolor, opa! Tudo pago! Olha, tricolor que hoje... Tudo jogadores, pago! Sombra, levantaram hoje, né? Foram surpreendidos, né? Com o pagamento dos direitos de imagens, algumas premiações que foram pagas. Então vamos ver se melhora o tricolor dentro de campo, né? Bicho. Pode ser, como o Júnior falou aqui ontem, que atrapalha algumas coisas, né? Vamos ver se agora o tricolor vai. Desculpa, sinceramente, eu não acredito... que alguns jogadores do São Paulo vão jogar mais ou não em função do dinheiro ter caído na conta. Sinceramente, não acredito. Para mim, há alguns jogadores ali que, recebendo em dia ou não, eles não vão passar daquilo que estão apresentando. Beleza. Você tá muito descrente, Sombra. Tô descrente, sim. Tá muito descrente, velho. Todos nós. Seu time tá na Libertadores, pô. Ah, não. Mano. Estar é uma coisa, fazer parte é outra. Permanecer. Não, fazer parte e estar é a mesma coisa. Você é muito cara de pau, hein? Você é muito lixo, mano. Você é um lixo. Você é um lixo, desculpa. Você é um lixo. É amigo nosso, mas você é um lixo. Mas tá certo, gente. E o tricolor tá aqui, hein? Se eu fosse corintiano, eu também estaria zoando. Não, mas não tô zoando, tô falando sério. Quando o São Paulo esteve bem e o Corinthians esteve mal... nosso fazer gozações também. Não, mas pera lá, você tem o time de São Paulo, vamos lá, ó, com o Souza, tá certo? Na cabeça de área, é verdade, hein, Gio? Vai lá, o Souza, Thiago Mendes. Ó, Souza, Thiago Mendes, Centurion e Michel Bastos. Na frente, Alexandre Pato e Kardec. É um mau time, gente? Mano, nós passamos 3 anos aqui botando o Palmeiras todo ano no papel. Todo ano a gente botava o Palmeiras no papel. Então, é verdade. Só que o futebol não é gerenciado pela Electronic Arts, por exemplo. Né? E-sport. Exato. Quando você liga lá o joguinho, não tem presidente. Tem sim o manager. Você não tem que pagar o salão. Não. Tô falando de futebol de videogame. Não tem presidente, não tem técnico, não tem salário. O técnico, modo carreira. O técnico no joguinho é uma figura decorativa que fica na beira do gramado ali. Não tem reunião com a torcida organizada. Também. O São Paulo, ele tem uma discrepância muito grande entre o que pensa o Morumbi e o que pensa a Barra Funda. É muito discrepante. É muito discrepante. O São Paulo hoje tem um presidente que é uma verdadeira decepção. É uma verdadeira decepção. Toda vez que o Aidar abre a boca e não vem abrindo, mas toda vez que ele vem abrindo a boca, me decepcionava. Não era mais aquele bom presidente dos anos 80 e também não honra a qualidade que ele teve como pai dele na presidência. Henri Aidar, campeão brasileiro do primeiro título do São Paulo brasileiro em 1970. É de 77, foi disputado em 78. O pai dele foi um ótimo presidente. Ele foi um ótimo presidente, mas toda vez que ele abre a boca, é triste. São várias as situações que a gente já viu inerentes à política do São Paulo Futebol Clube, em especial a tudo que está cercando. Como se não bastasse já também os últimos anos de Juvenal Juvencio, que foram horrorosos. Foram horrorosos. Nós temos um presidente aí que não é... Aí ele não vem falando mais nada. Saiu. Mas aí vem as informações. Abriu os portões para o treino, para a torcida ir lá. Você não precisa falar, sua mensagem está implícita. É. Abriu porque... Aí a torcida vai lá e mete pressão. A torcida está na dela. Tá, a torcida está na dela. Qual torcedor não quer ir ver treino? Ah, quer, lógico que quer. E o torcedor vai lá, está na dele. Abriu a porta, você não vai entrar? Entra, está aberto. Todo mundo está... Então vamos lá. Mete pressão. Isso aí, tem gente que vai alegar. Não, é verdade. O jogador tem que sentir o peso. Só que muitas vezes... Você tem aquele elenco que sente a cobrança, mas tem personalidade corresponde, né? E corresponde. Mas nem sempre é assim. Você precisa ver qual é o perfil psicológico dos jogadores que você tem. Muito bem. Então, assim, tem uma discrepância muito grande. Não há entendimento entre Morumbi e Barra Funda. Isso aí é óbvio. Isso aí é... Aí, como se não bastasse, nós já temos problemas ali dentro do campo para a montagem do time. O Muricy, há muito, não vem fazendo o seu melhor trabalho. E aí fica a pergunta... Mas também já não está fazendo o melhor trabalho porque o ambiente não é legal vindo do Morumbi? Não está mais afim? É, porque, convenhamos, os técnicos, todos eles, inclusive Filipão, que já ganhou o Mundial, etc., todo técnico tem a sua teimosia. Mas uma coisa é fato, o trabalho dentro de campo, mostrado até agora no conjunto jogador-técnico, não é satisfatório. Agora, esse desentendimento... que existe entre Morumbi e Barra Funda, também pouco ajuda ao técnico a montar uma equipe melhor. Também não ajuda. Então, assim, vai dizer, tudo é culpa do Muricy? Não, tudo não é culpa do Muricy. Ah, é ele que escala a equipe? É. É ele que persiste com Luiz Fabiano e Ganso, dois pesos mortos dentro de campo? É ele que persiste. A não ser que haja alguma informação que eu não saiba. Mas é. Agora... O Muricy também já passa por seus problemas de saúde, diverticulite, arritmia. Qualquer um aqui que tiver uma diverticulite ou arritmia... Vai se abater. Meu, não vai conseguir trabalhar de uma maneira normal. Porque quer queira, quer não, você fala, puta, tive uma arritmia, um problema no coração. Pô, diverticulite já matou o Tancredo Neves. Não foi? Foi. Foi diverticulite? E pelo menos, mesmo pelo menos é o que se diz. O que se diz... É. O que oficialmente foi. Então, o ser humano ou profissional... Ele também já fica meio assim, tipo, pô, também já tem os seus problemas pessoais. Com essas discordâncias, também a coisa já não ajuda. Agora, penso eu, que o lado do Morumbi quer dar todo um toque particular ali no, sabe, no, na Barra Funda, sabe? Sabe quando às vezes aquela coisa tem as suas preferências... Pra agradar o Morumbi, a Barra Funda tinha que estar em primeiro lugar, disparado, com um futebol maravilhoso. Às vezes, você precisa dar um apoio. Mas às vezes esse apoio também não, ele vem de uma maneira muito frágil, não é uma maneira muito efetiva, é, sabe? É difícil, né? É. Então, eu sinceramente, pô, olha, o RG tá falando de colunas que eu escrevia em 2010, 2009. Aí você fala, pô, mas continua a mesma porcaria. É verdade, é verdade. O São Paulo Futebol Clube, nos últimos anos, ainda na gestão do Juvenal, não é mais aquele São Paulo de antigamente, vanguardista, de boa administração. Não é, infelizmente, não é mais. Pode voltar a ser um dia? Tomara. Mas, infelizmente, hoje eu vejo no São Paulo Futebol Clube uma pequena amostra do que a gente vê na política nacional. Só muda a importância que existe dentro do país, né? Você está falando de presidente do Brasil ou presidente de um clube de futebol, né? É só isso, muda um pouco só, né, só nesse tamanho de importância perante a população. Mas caramba, o que eu vejo no São Paulo hoje, meu Deus do céu, cara, me parece igual o que a gente tem na política nacional. Parece igual. É que nem você tem um presidente cheio de problema, etc. Ah, você põe um ministro da economia, o ministro da economia, vamos supor que ele também já não esteja nos seus melhores dias. Mas aí o presidente começa a meter muitos pitacos. Não dá respaldo porque o cara não faz. Dá respaldo, etc. São os processos de fritura, né? Contudo, eu não quero dizer que o Muricy é uma vítima só das ações do que vem do Morumbi. Não quero. O Muricy não está fazendo um bom trabalho. É vítima dele mesmo. Mas eu também mesmo, não posso chegar aqui e achar que tudo é culpa do Muricy. Não. É um conjunto de situações. Coisas, é um conjunto de situações onde nem Barra Funda, nem Morumbi se entendem. E aí, meu amigo, dá uma saudade tremenda do bom e velho São Paulo. Ô, pessoal do marketing! Ô, vocês vão arrumar dinheiro como? Porque pagaram agora os jogadores, saiu notícia que pagaram aí os jogadores. Mas não tem dinheiro. Mas pagaram agora. Quando, até agora, o próximo mês vai ser pago em dia? Pedir pro dono da empresa de cosmético lá. É, São Paulo tá sem grana. Vocês não arrumam grana. Vocês não conseguem vender ingresso de jogo de futebol. Vocês não conseguem fazer uma venda de ingresso. Não conseguem fazer uma venda de ingresso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É crítico. Gente, ó, às vezes a gente exagera. É, às vezes eu perco um tempo maior aqui. Mas me desculpa, tem muita gente que às vezes fala assim, ah, exagero, não sei lá. É, exatamente. Olha, eu tenho 45 anos de idade, no fim do mês farei 46. Porra. Já vi um São Paulo, gente, muito melhor do muito que vocês jovens estão vendo. Eu já vi um São Paulo vanguardista. Eu já vi um São Paulo líder em ideias. Às vezes perder no campo faz parte, não é sempre que se ganha, mas você nota quando você tem nitidamente uma entidade em processo de deterioração. Você nota nitidamente. O São Paulo é uma instituição, a meu ver, em processo de decadência. Tem muita força para se levantar, porque é um time muito grande e tem a terceira maior torcida do país. Mas em nada do que se faz dentro do estádio no Morumbi me parece colaborar para que o São Paulo permaneça entre os times que disputam títulos e que continuem sendo líderes de ideias inovadoras. Muito distante disso. A coisa é muito feia. Muito feia. Sombra, eu tenho uma impressão que o ex-presidente novo que entrou, o Airaire... E você, conselheiro, é culpado junto. Sim. É, né? Eu tenho uma impressão que é o seguinte. Tudo que o Juvenal fez, ele gostaria de apagar. E os que sobraram, caso o Muricy, o Gustavo que esteve aqui... Tudo o eles quê? São... Peraí, tudo ou não? Quê? Tudo que era que tinha ligação ao Juvenal. É o seguinte: tudo que tinha ligação a ele. Que seja, tudo mas. Que tem ligação, não tô falando que foi bom ou ruim. Ah, tô bom. Dizendo que tudo que tem ligação. Porque também, olha. É, mas ele veio da onde? Porque... Mas ele quer tudo o novo. O grupo dele ele que tá lá é da onde? Porque na administração do seu Juvenal também é que começou erros. A decadência. É lógico. Mas, Sombra, o que eu tô dizendo aqui. Porque, infelizmente, o vice-presidente dele é o vice-presidente do Juvenal. Tem muito torcedor hoje que acha que quando você mete o pau no Aidar é porque você é a favor de um. Exatamente, nada disso. Você mete o pau no Juvenal, você é a favor do Aidar. Os o dois. Que eu disse é que quem tem a ligação... Essa, essa ideia eu não compro, não. Mas, Sombra, não é porque o cara tem ligações com o seu Juvenal que ele é ruim. E nem porque tem ligações que é bom. Eu também penso isso. A impressão que me dá é que todo mundo que teve uma história, uma ligação com o seu Juvenal Juvenes, o nem presidente sempre. E agora o seu Aidar, não quer o vice-presidente do Aidar era o pitbull do Juvenal. É, mas a, é estranho mas isso, Portugal, o fato, estranho, o, acho, fato, o fato de ter ligação ou não ter ligação ou tirar quem tinha ligação com esse, que ele quer tirar. Com esse ou com aquele, não tem nada a ver com a administração que você está fazendo. Por exemplo, falta de pagamento não é porque teve ligação ou não teve ligação com a administração. É tá, mas aí ele está com a culpa no Juvenal. Quando não tem dinheiro, imagina, ele fala que ele diz que ele pegou uma herança da outra administração. Aí fica fácil. Pô. Ele disse isso. Veja bem, como eu disse aqui, eu não vou mais estender, não. A gente vai partir aí para falar do Palmeiras, que também tem... Tem aí um menor... É que o Palmeiras... O Palmeiras está tão... O Palmeiras está bem. Está numa fase boa, mas, né? Mas é que hoje... É que está ganhando. Eu sei, mas não é isso, mas cara. Mas não é isso, numa fase boa. O Palmeiras está bem e me parece que vem aí numa maré muito boa. Virou a chavinha, encontrou, né? Um rumo administrativo interessante e tem tudo para voltar a se levantar. Está se mexendo. Tem tudo para voltar a se levantar. Agora, quando a gente fala aí... Ah, porque tem que ficar falando aí... Quando esse fala do antigo, parece a nossa presidente falando, quem fez foi o outro. Gente, nunca tiveram culpa em nada. Que hoje no São Paulo, me parece que nós temos uma pequena amostra do que é a sociedade, política brasileira. A sociedade política brasileira. É uma pequena amostra. É igualzinho. É igualzinho. Os discursos, o populismo... Quem apoia quem, E o país e a entidade, ambos vão pra trás. A ponto da gente ver nesses debates que aconteceram ultimamente aí em relação a São Paulo, porque antes tinha panetone, agora não tem panetone. Teve briga de lista de entrega de panetone! Nossa. Ridículo. E a inauguração do elevador? É inauguração de elevador! Gente, inauguração de elevador! Eu tô falando, o São Paulo Futebol Clube... Hoje me parece ser igualzinho à política do Brasil. Então eu não preciso dizer mais nada, né? Mas, você tá feliz, Sombra, aí do jeito que tá o Brasil hoje? O negócio é o seguinte, tem uma velha frase que eu acho que ela faz sentido. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Concordo. Se o São Paulo, for eliminado na primeira fase agora da Libertadores, nessa fase de grupo, Sombra, aí vai passar um tsunami no Morumbi. Vai. Aí vai passar um tsunami. Vai. Porque aí vai cair do primeiro ao último. Não vai aparecer um dominó. Vai melhorar depois disso. O que não significa que. Então, por isso que eu tô falando, tem nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. Acontece que hoje tá naquela meio termo assim, né? Tá indo. E, gente, quando eu falo pra vocês se vai disputar título ou se vai ser rebaixado, isso são os problemas que você vive do dia a dia, né? Isso é coisa que você vive no dia a dia. Se fosse um filme, Sombra, esse momento do São Paulo. É aquele momento que tá o Jack e a Rose, o Titanic bate no iceberg. Aí todo mundo fica assim, ó, o que foi? Ah, acho que não é nada sério, mas o rombo já tá lá, velho. O rombo tá lá, exato. Exato. E você ser eliminado precocemente de um torneio como a Libertadores é o buraco no casco. Sim. Só que o grande problema é que o comandante antes ignorou certas recomendações. Exatamente. O comandante. Sim. E no São Paulo anda... muito carente de grandes comandantes. Ignorou pela soberba. Hã? Ignorou pela soberba também. Não é que ignora pela soberba. A soberba já é uma consequência. É, então. Já é uma consequência e já é inerente. O cara foi avisado, sabia tudo. Ah, mas é, não, olha, mas é o maior do mundo. É o ego, né? Vamos falar do porco aí. Vamos. É triste dizer, mas fico feliz de ver que o Palmeiras está se levantando. Porque eu acho fundamental que os rivais deem reais tapas na cara do São Paulo Futebol Clube para que essa gente sinta vergonha, enfia o rabinho no meio das pernas e puxa o carro e suma da história. Mas será que eles pensam? Não pensa, Mota, não pensa, cara. Eles não, mas... ele não, ele, não, tô falando, ele, não será pensa. Que ele sente o que a gente sente? Não sente, não sente. Não. Ontem o grande questionamento que não alguns sente. Torcedores fizeram, e até falar, pô, mas você foi muito crítico, porque o São Paulo, blá, blá, blá. E uma das conclusões que eu cheguei discutindo com o cara, na boa até, foi falando o seguinte, os caras que estão lá, eles não têm a percepção da torcida que tá aqui fora. A verdade é essa. Porque eles vivem no mundinho dele, e é aquela história, essa história que você tá falando, a história sociopolítica do país, é a mesma coisa. Os caras acham que tá tudo bem. Nós trouxemos jogador, nós gastamos muito... E tá tudo bem, o time tá disputando a Libertadores e tá tudo bem, entendeu? E não percebe o quanto que tá ruim, entendeu? A visão que nós temos aqui de fora. Mas é isso, fala do Palmeiras aí, que também... Ah, o Palmeiras, hoje... Tava tão bom, pô, começa hoje, o Valdívia. O Valdívia tirou o dia, né, só pra resumir aqui, ele primeiro... Primeiro ele deu uma descascada no Twitter, né, no bom sentido, no Matos, assim... Falando do sobre, renovação. É, e depois ele pediu desculpas, né, no mesmo hora, assim, no mesmo mas ele não usou aquela desculpa, foi meu sobrinho, meu primo, não, ele assumiu. Roubaram minha senha, assumiu. Mas antes disso, mas depois disso teve antes dele pedir desculpa, teve o Matos que respondeu, né? Sim. Eu tô mais preocupado com o coletivo, o Palmeiras. Tá certo, Matos. Foi muito bem o Matos, muito bem o Matos. E o Vadinho, resumidamente, falou que nunca se colocou acima do Palmeiras, do grupo. Né, viu o senhor Matos, né, foi essa palavra que usou, vem conversar comigo que a gente somos grandes. Olha, pro Palmeiras continuar seguindo o caminho certo que parece estar seguindo e se levantar, tem que se livrar do Valdívia. É, o resquício. Demonstrar essa Valdívia dependência é muito ruim pro Palmeiras. Eu concordo mas, com você. Eu acho que ele não fica mais. Mas teve uma coisa que ele escreveu, seu Bento, que eu, se for verdade, eu dou razão a ele. Ele disse o seguinte, mano, não tô dizendo que... É, mas vou confiar no cara, né? Ele escreveu. Ele disse o seguinte, que ele até hoje não tá jogando, porque nas últimas duas partidas ele foi obrigado a jogar base de infiltração, o que agravou a contusão dele pra caramba, e que o Palmeiras pediu pra ele jogar pra se sacrificar, pra escapar do rebaixamento, e ele fez. Então, deixa eu e falar por pro... isso ele não tá jogando. Agora, eu não vou poder dizer, eu não sou médico, não tenho propriedade pra dizer se... Isso corresponde à realidade ou não? Mas Portugal, o fato é, Portugal, eu não tenho procuração para defender o Palmeiras aqui, mas como o Domênico não tá aqui, eu vou dar um pitaco. Com relação ao Valdívia, mesmo que ele tenha jogado a base de infiltração, é muito pouco perto do que o Palmeiras já fez por ele. É muito pouco. O Valdívia, pelo Palmeiras, ele deveria jogar amputado, Portugal. Amputado. Sabe por quê? É verdade, Mota. O Valdívia é um cara que ele ganha 500 pau por mês pra ficar deitado. E diz também que é mentira esse troço dos 500 pau. Que seja 450, tá? Ele não ganha 500, 450. O negócio é o seguinte. Valdívia, até o próprio Palmeiras aí, desculpa, estão falando, porque estão reduzindo a proposta do Valdívia pela metade. O Valdívia, ganhando a metade do que ele já ganha hoje, é deficitário. O Valdívia, ele ganha pra ficar no departamento médico. O Valdívia é um jogador pouco confiável. O palmeirense ele precisa se desgrudar desse rótulo que o Valdívia tem de ídolo, porque o Valdívia não é ídolo do Palmeiras. Ídolo do Palmeiras foi o Marques, foi o Edmundo, foi o Djalminha, o Rivaldo, Evair. O Luizão, o Evair, é duas últimas o Dudu, esteve, o Ademir da Guia, mas que se dane, Portugal. Mas que se dane, porque dá uma impressão de que o Valdívia tá fazendo um favor pro Palmeiras. E entra naquele negócio, Portugal. Quem desenterrou o Valdívia pro mundo do futebol foi o Palmeiras. O Valdívia era um Zé Ninguém que jogava no Chile lá, que ninguém... Ah, vai falar de Colo-Colo? Quem que era Colo-Colo na figurinha, velho? No álbum de figurinha, quem que tirava o Colo-Colo? Falava, tirei o Colo-Colo. Quem que era o Valdívia, velho? O Valdívia, ele só ganhou uma expressão, tá certo? Quando ele veio aqui e vestiu a camisa do Palmeiras. Por mais que ele tivesse passado pela Europa, jogou lá, não deu certo. O Valdívia era um anônimo no futebol. Era um anônimo. Assim como o Guerreiro também era jogando no Hamburgo. Eu vou falar também, complementar, mano, é o seguinte. E o Valdívia nunca demonstrou, eu acho, na minha visão, e vejo muitos palmeirenses falar isso, nessas confusões todas que acontece com ele, que ele fala que é uma perseguição, que papapá, essa demonstração é falta de respeito com o Palmeiras. Vai ser contratado, não deu certo, vai viajar pra Disney. Posso falar um negócio acabou em Palmeiras? Dezembro. Acabou em dezembro, o último jogo dele foi 15 de dezembro, foi isso? Assim, o Vardiver é um caso realmente que a torcida é muito ama louco. Ele. Do Palmeiras. Não dá pra entender. Não dá pra explicar essa paixão de ser do Palmeiras tempo Valdívia. Dá pra explicar. Carência de ídolos. Exatamente. Só que ele sabe conduzir isso bem entre agredir a diretoria e agradar a torcida. Ele é bem esperto no que ele faz com respeito a isso. Ele sabe, ele tem o controle da torcida. Até que ele acalmou, já falou que não joga em outro clube que não seja o Palmeiras no Brasil. E eu vou falar mais, ele vai renovar com o Palmeiras. Será? Vai renovar com o Palmeiras. Você e o Palmeiras não precisa dele. Seu Bento, ele vai renovar. Seu Bento, o que eu observo é o seguinte, que a minha ótica nesse lance do Palmeiras, o que o Palmeiras precisa, não precisa hoje, não tem necessidade nenhuma, é de polêmica. Sim, e principalmente, claro. E principalmente polêmica com relação a jogador. Claro. Agora, eu vou dizer o que eu estou sentindo. Pelas declarações dos dirigentes do Palmeiras, pela declaração dos jogadores do Palmeiras, em todas as entrevistas, eu tenho sérias dúvidas se o Valdívia continua no Palmeiras. Eu também tenho. Já porque, saiu, RG. Porque todos os jogadores, mano, e principalmente os cabeças, né, como a gente costuma falar lá, você pode ver. a imprensa vai, e o Valdívia tal, aí todos dizem, Valdívia é importante, Valdívia é um craque, Valdívia é o cara, mas nesse grupo do Palmeiras ninguém tem lugar garantido. Isso todo mundo deixa claro. Exatamente. Então a partir desse momento e a partir dessa ideia que tem um grupo lá trabalhando e formalizando isso, o cara tem que ficar esperto do lado de lá. O Matos deixou claro isso na declaração dele hoje. Disse, o Matos foi perguntado, disse o seguinte, torcida ama o Valdívia. Se o Valdívia não renovar e sair, o Palmeiras terá vida, né? Claro. Aí ele disse, é lógico que terá, porque a instituição é maior que qualquer um. Não que tá certo, e a resposta é óbvia, né? A resposta é óbvia e convincente. Pelo Palmeiras já passou o Ademir da Guia, já passou Dudu, já passou Marcão, já passou Ivair, entendeu? É óbvio. Ele, ele sabe que o tratamento que ele tem, que a torcida dá pra ele, ele não vai ter nenhum lugar. Ele mas vai ter o... pressão pra jogar, ele vai não, ele fica com... Nem a torcida nem xinga ele. Que mas ele... o Bento... É... organizada não gosta dele. Mas isso o negócio é o seguinte... organizada não gosta dele. É, com relação ainda ao Valdívia, eu volto a falar aqui, tecnicamente é um jogador muito bom. E eu concordo com você, viu, que, pelo que ele já ganhou. E pelo que ele já jogou... Ainda tá devendo. Não, tá devendo. Tá, bom, tá negativo. Mas no campo então, ele é bom, né, mano? Não, no tecnicamente, é Portuga, tecnicamente, Brasil, ninguém contesta o Valdívia. Eu não acho ele craque, mas ele é muito bom jogador. Eu acho que ele tá muito acima da média aí do que a gente tem no mercado nacional. Mas é aquilo lá que a gente tava conversando, cara. O Valdívia é um cara que não entra em campo. Então é um jogador deficitário. Ele até ficou pé da vida aí, um dos tweets dele aí foi referente à produtividade, que parece que o Palmeiras me ofereceu um salário fixo aí de 220, mais a produtividade, que poderia ultrapassar o que ele ganha hoje, caso ele jogasse todos os jogos, enfim. Ele meio que deu pitizinho em cima disso daí. Por que que ele deu piti? Porque ele próprio não confia nele. Ele sabe que ele não é um jogador confiável. Ou... o Valdívia, RG, se ele custasse 50 mil reais por mês hoje, na real situação dele, ainda é caro, porque ele não entra em campo. Ou o cara compra aquela ideia, mano, que é a ideia da necessidade. Eu sou necessário pro outro, entendeu? Não, então, RG, mas antigamente então, ele batia no peito falando isso. Eu me valorizo, isso. Eu sou necessário. Então, uma hora deixa de ser, velho. É o que aconteceu ano passado. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. E o Valdívia, ano passado, era um jogador diferenciado. Tanto é que quando ele entrou, o Palmeiras não caiu. Mas só pra finalizar aqui, Sombra, o pedido de desculpas dele, ele fala o seguinte, ó, abre aspas pro Valdívia. Sim, vai. Não quero guerra com ninguém. Não quero criar inimizade com o Alexandre Matos e nem com o Palmeiras. O que eu desejo é que ele faça um ótimo trabalho aqui, assim como ele já fez em outros clubes, e que o Palmeiras possa conquistar títulos. Se ele se sentir ofendido, peço desculpas publicamente. Mas é que tá, Valdívia, não adianta você... Isso parece frase de assessoria. Parece mesmo. Uma retratação do assessor. Mas o negócio é o seguinte... Igual do Souza outro dia. Quase. Mas é que tá, Valdívia. Eu acho que a melhor resposta que você deveria dar, não só pro Alexandre Matos, como Paulo Nobre, pra torcida do Palmeiras, é no campo, não é no Twitter. Porque você se manifestar no Twitter aí, dar os pitizinhos que você deu, tudo bem, é válido. Mas você fazer isso numa maca, tá certo? Fazendo fisioterapia... numa lesão que nunca, teoricamente, se curou 100%, eu acho que é ridículo. Você quer mostrar que você é um bom jogador? Não é no Twitter declarando um monte de absurdos aqui, inclusive quebrando uma escala hierárquica, porque o Alexandre Matos hoje numa escala hierárquica no clube tá acima de você. Mostra pra ele que você é esse cara todo aí dentro de campo, não no Twitter. Sabe que parece isso aqui? Sim. Ele descascou no Twitter, aí a assessoria dele, apesar dele, falou, você é louco, então pra renovar você vai descascar o cara assim... Vamos fazer bonitinho. Vamos voltar. Vamos, dá o celular aqui. Dá não o celular. Tem proposta de nenhum clube, nenhum louco ia pagar 400 pau pra você. Entendeu? Então você vai abaixar a bola aí e fica lá pegar os 250. Ele tá fora da realidade. Ele não sabe a realidade dele e do que tá acontecendo dentro do Palmeiras. Que o Palmeiras tem jogador pro lugar dele. Penso eu, acompanhando. Né? Ainda não tem dentro de campo. É o Cleiton Xavier. Mas falta o meia ainda pro Palmeiras. Mas tem. O Alione não é meia. Acompanhando o futebol sul-americano. Mas tem jogador pro lugar dele. Acompanhando o futebol sul-americano. Seu Bento, a grande sonho do Valdir talvez fosse se o Colo-Colo do Gil tivesse a grana para repatriá-lo. Esse era o sonho da vida dele. Só que o Colo-Colo trouxe o Suárez de volta, que é um jogador do nível internacional, e tá até bem na Libertadores, tá no grupo do Atlético, tá classificando, e não tem condições financeiras de pagar para ele, acho que nem metade do que ele ganha aqui no Brasil. Então pro Valdir fica complicado. Mas eu reafirmo, dentro do campo, bola no pé, mesmo que o Palmeiras tenha contratado 19 caras, Pra mim, tecnicamente, ele continua sendo o melhor jogador do Palmeiras. É, mas com a bola. Mas tem um monte jogando, assim. Jogando. Tem um monte assim. Jogando. Ele Adriano, é com a bola no pé, bola se no quisesse pé. Jogar, seria um baita vai. Jogador. E por aí vai. É, amanhã tem clássico. Tem Santos, Ups! Tem Palmeiras. É, jogão, hein? Logo, você pode se inscrever pro Chupa Delivery. Mande sua mensagem no chupadelivery@97fm.com.br. Como que funciona essa promoção brincadeira sacanagem do Estádio 97? Você, palmeirense, mande o nome e o telefone de um santista. Você, santista, mande o nome e o telefone de um palmeirense. Mas não avise-os, não avise-os. Em caso de derrota de um dos times, nós vamos sortear um nome com o seu respectivo telefone para ligar para esse ouvinte. Então, se o Santos perder, nós vamos ter que ligar para um torcedor do Santos, indicado pelo amigo palmeirense. E no ar, vai tomar um chupa. Vai tomar um chupa. O mano ontem meteu um caixa. Uma secretária eletrônica. Ontem o mano ligou. Uma caixa postal. Ontem o mano ligou pra um São Paulino indicado por um corintiano. Só que um cara muito malandro. Malandro. Ou ele não pôde atender, mas na caixa postal ficou a mensagem. Nossa, imagina o cara, meu. Deve ter ficado puto, né? Nossa. Você acha que ele deletou? Ah, com certeza. O pior é que até você começar a ouvir, você não sabe. Então. Ainda pagou por isso. Esse é o Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Tá fácil não, hein? Tá fácil pra ninguém, né, Domênico? Você tá apertado com as contas aí? Tá precisando de dinheiro? Então, olha, a BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e também pra colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimos com garantia de imóvel e muito mais. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, hein? Telefone da BV, anota aí. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. É BV! É BV, isso mesmo. Vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097. Hoje, terça-feira, só os ouvintes que nunca entraram no ar ao vivo podem participar. Os famosos ouvintes virgens. O telefone, 3284-7097. Oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Engove, vai pra balada. Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, mano. Vamos lá. Ô, mano, os caras aqui estão parecendo político. Caiu. Hein? Os caras estão parecendo político, velho. Por quê? Por quê? Cadê o prefeito da Casa Verde, o prefeito de Indianópolis? Prefeito cadê? Da Casa Verde. Higienópolis. Higienópolis, lá, cadê os prefeitos? O prefeito da Casa Verde está licenciado porque ele está entrando na rádio às 7 horas da manhã. Fazendo energia na veia, cansado, nas férias de Silvio. Ele gosta. Domênico não é mais uma criança. Ah, e hoje, ó, parabéns ao Rudy Landucci, que é aniversário dele, 31 aninhos. Só parabéns, quando ele chegar a gente dá parabéns. Quando ele vier a gente dá parabéns. E o médico do Muricy, ele inclusive usou o Domênico como exemplo. Não. Ele falou, você quer continuar, terminar a vida igual a ele aqui, ó. Igual o Domênico? Não, aí mostrou o Domênico não, assim, cansado na esteira. Falou isso? Eu só vou falar o seguinte, se alguém tiver insatisfeito, só vamos lá. Vai embora, mano. Ambos são calvos. Se alguém tiver insatisfeito aqui, meu... Alô? Alô? Quem fala? Ayrton. Ayrton do quê? Ayrton Ferreira da Silva. Ayrton Ferreira da Silva. E quantos anos, Ayrton? 20. 20 é RG número 2. Hoje, RG. Maria Marta não quis ir ao casamento, RG. Não. Eu não entendi. Eu também entendi, vocês que acompanham essa novela aí. Novela. Eu não ia casar com a irmã a filha do Zé Pedro. Os caras estão pensando que eu sou idiota. É o modo da não é possível. Como é que no dia do casamento, a irmã briga com a outra irmã, que tinha convidado pra ser madrinha, rasga todo o vestido da noiva. Aí aparece outro vestido. Não. Aí a noiva chama a costureira pra arrumar o vestido. Entendi. Mete um pano a mais e costura. Não, mas ela não vai mais casar. Aí ela põe o vestido na irmã com quem ela tinha brigado. Isso. E deixa a irmã casar no lugar dela. Por quê? Véia novela. Moda foca, foi feito uma emenda na costura, RG, e é o vestido coube. Mas foi a bruxa da maçã que casou? A bruxa da maçã. A bruxa geralmente não tem aquelas verrugas. Pinta no beijo. É, aquelas verrugas. Exatamente. Ô, velho, novela é que nem carnê de IPTU, bicho. Aceita, bicho. Eu prefiro considerar e igualar a política. Moda foca. Tá sempre fazendo a gente de trouxa. Maria Marta. Ô Ayrton. Oi. E qual bairro? Cadê o Benja? Tá aí? Não. O Benja não chegou. Tá Benjinha. Tá chegando. Caramba, viu? Tá Benjinha, tá Benjinha. Folgado esse Benja, viu? Esse tá. Tá. Não, então, virou estrela, né, velho? Começou a pintar cabelo, passar maquiagem. Depilar, agora fala, pô, acabou o Botox, tá duro, velho. Tá pior que a Madonna. O que ele vai fazer agora? Ele falou que vai pintar uma última unha de uma cor só. É o Zé Rico, né? O milionário lá, Zé Rico. Uma unha só. Mas fala que o Benjinha tá aqui, ele pode te ajudar. Mais música do Zé Rico no meu programa. Coisa louco. Qual o nome? Jardim Capelinha. O Benjinha. É ali na Zona Sul, perto do Morumbi, Zona não é? Zona Sul, é. É igualzinho, Benjinho. É, eu sou soda, é. Produção, chupa. Tinha um busão ali que passava na frente do Morumbi, é o Terminal Capelinha. Capelinha. Capelinha era a marca dos taxímetros. Que tinha o formato de capelinha, inclusive. Parecia uma capelinha, taxímetro. Meu ex-sogro tinha uma representação na Vila Maria. O filho do bar mora lá. Nesse lugar aí. No Jardim Capelinha? É. Ele mora lá. Tá parecendo um monge também. É, igualzinho. Meio coroinha. E... Ô Ayrton. Oi. Qual a sua profissão, cara? Cara, eu faço monitoração de rede. Monitoração de rede, mano. É ti. Ultimamente tem caído bastante, hein, mano. Não tem não? Porra, bastante, cara. Esse aí trabalha com ti, RG. Mas o que tá acontecendo, velho, com essa oscilação aí da internet aqui no Brasil? A questão são as empresas, né, de telefonia que são de baixa qualidade no país, hein? É fácil explicar isso, né? Vende pra caramba e não monta estrutura pra suportar. É tão simples, cara. E por que você contrata 10 mega e chega 2 na tua casa? A mulher fala que isso é normal. Exatamente por isso. E não tem por onde passar os filmes. Mas, meu lindinho, vivemos no bacê que isso causa o acesso da internet. Você para com essa panela, por favor. Fica tranquilo que em breve você vai comprar 1 quilo de arroz e vão vir 200 gramas. É, bem capaz. Mas na bolacha já acontece isso. Lembra que o pacote de bolacha? O pacote de bolacha diminuiu e fica mais. O pacote agora diminuiu. O sombra vivo aqui. Diminuiu do tamanho, na largura e o trem. Menos bolacha? A batata também. Ó, eu fui num supermercado esse final de semana, num shopping. Você sabe o que tava lá? Os caras botaram o chip nos pacotinhos de legumes e verduras, porque os caras estão roubando. Tão caro que tá, velho. Tem que desmagnetizar. É, tem esse tempo que passa no caixa. É, cara. É por isso. 11 conto a mandioquinha. É por isso que eu louco. É por isso que e a melancia, o que tá aqui? Ó, a melancia, RG. O pedaço é vendido hoje, Sombra, por 10 reais. 7 reais. O pedaço de melancia. Né? Melancia. É igual quando você enche o carro. Hoje é perigoso você encher o carro no posto, que é capaz do frentista ligar pro bandido e falar, ó, tá com o tanque cheio, velho. É por isso que eu saí de posto. No meu tempo, eu era um trombadinho. É, não. Vocês vão sentir saudades. Continua, né? Já deixaram, é mais verdade, os caras fizeram dele um trombadinho. No meu tempo. Ô, Ayrton, torce pra quem, meu? É, tá embaçado, hein? Sim! Por quê? São Paulo. É nóis, Sombra. Ah, o único torcedor que pode entrar no ar e falar, tá embaçado. É o São Paulo. É o São Paulino. Tá, aí estão vocês de novo falando dessa maldita crise. É, não existe. Crise, olha, imagina. Por favor, cara, discorra. Desabafo. Discorra sobre o assunto. Sobre como o se tema. Fosse, discorra sobre cara. O tema como se fosse a FUVEST. Escolhe dentro ou fora de campo, você quer falar. Cara, eu não sei o que acontece com o São Paulo, né, velho? Ah, eu sei. Puta merda, velho. Desculpa. Acho aí, mas... Não aguento mais perder, cara, Corinthians, velho. Mas você acha que o problema se resume aí é que tá. Se não fosse o Corinthians e fosse outro time e tivesse perdido, você acha que nós estaríamos melhor? Ah, eu acredito que sim, viu? Porque a zoeira é muito grande, né, também. E, cara, quando perde o clássico assim várias vezes, né? Aí fica mais em evidência, né, cara? Olha, você tá... Se você tivesse ganho os dois jogos do Corinthians, você acha que nós não estaríamos falando nada disso? Mesmo que o time tivesse ganhando, tipo, com um gol impedido e tal, mas aí o São Paulo vinha mal, pô. Ah, mas eu acho que estaria menor, sabe? A crise seria menor, né? A questão, perder clássico, o pessoal sempre, sei lá... A dimensão é maior. Também, a dimensão é maior, né? Começa a aparecer umas coisas que estavam ocultas lá, né? Eu não sei se é pro mal ou pro bem, mas os resultados de campo, muitas vezes, eles acabam encobrindo e maquiando a grande realidade, né? Só que nós estamos pegando aquele que hoje, sem dúvida, deve ser o melhor time do Brasil, e aí fica difícil. Agora, o que me preocupa é que, por exemplo, o torcedor fica bravo porque é zoado pelo corintiano. Tem sido vítima do corintiano. Mas eu vou recorrer a uma partida na qual, mesmo que o São Paulo tivesse perdido, não haveria zoeira, porque são diferentes as torcidas, né? Até inclusive em tamanho. É uma rivalidade menos intensa. O São Paulo tomou um vareio de bola de um clube que estava atrasando salários, ou deve estar atrasando salário, direito de imagem, Santos Futebol Clube. Tomou um vareio de bola. Poderia ter sido goleado. Rogério salvou. Se não fosse a boa noite do Rogério Ceni. Ô, Sombra, mas minhas preocupações não começaram. Olha, é que o Corinthians é a cereja em cima do bolo. As minhas preocupações vêm antes. Ô, Sombra, mas você acha que essa questão aí do atraso de salário, dessas coisas aí, influenciam também? Sempre tem algo. Mas eu acredito que dentro do time do São Paulo, esse que está indo a campo, há jogadores que lhe serão ineficazes com salário em dia ou com salário atrasado. Ah, é complicado demais, velho. Ô, pessoal, vou dar adeus aqui já, porque... Como assim? Adeus? Não, vai se matar, não. Você fala que vai fazer uma visita, a gente prepara café, doce, você já vai embora? Mano, mas você falou de um jeito que parece que vai se matar, mano. Repita, Ayrton. É que a coisa tá embaçada aqui no trampo, viu? Caiu a rede de novo. Isso aí é mais importante, isso é mais importante, mano. Segura o teu aí, tá difícil. A liga do trabalho agora tá arrependida. Não deixa resquieto, não, pô. Isso aí é mais importante. Embaçado aí, embaçado lá, velho. É só embaçado em todo lugar. Então, olha, cuida aí da rede, é um amigo. Ó, só queria mandar um abraço aí pro pessoal aí da comunidade do Estádio 97 aí. Valeu. Todos os administradores aí, pessoal, gente boa, que não joga bola direto aí. Falou. Um abraço pra todo mundo. WhatsApp, tamo junto aí. É nóis, um abraço pra todo mundo. Together, velho. Mandar um abraço também pro Márcio da Panco aí, é parceiro nosso aqui. Então tá bom. Firmeza. Beijo, valeu, mano. Valeu, cara. Última coisa. Chupa, mano. Vá pro inferno. Tomara que você não tenha sossego para o trabalho. Não, mano. Tomara que você trabalhe sem parar até às 10 horas da manhã do dia seguinte. Isso, pô, vocês estavam trabalhando gentileza até agora. Aí você manda o cara, pô. Falou. Valeu. Foi a participação do Ayrton. Só pra não perder o costume. Olha que cara responsável. Rapidinho, mano. Ele conseguiu a ligação. Ele falou assim: vou ter que desligar porque o meu trabalho me chama. Responsável. Você acha? Esse cara aí, Sombra, no mínimo, velho. Sabe o que ele tá fazendo? Colocando dinamite em caixa. Não. Ele tava esperando os caras fechar a rua lá e o outro acendeu o pavio e falou: deixa eu desligar. História de diamante e ainda que seja isso, velho. Ainda que seja isso. Lamentável. Mas ele tem o trabalho dele. Mas, ele é profissional. Que absurdo, RG. Hoje eu acordei, eu tava assistindo do jornal, cara. Tava sentado na minha sala lá, comendo meu pão com manteiga, tomando um suco. Sim. Aí tava lá, Sombra, vendo a porra do jornal. Aí passou lá na imagem, cara. O cara lá, um dono do mercadinho, ele tinha lá dois caixas eletrônicos dentro do mercadinho. Nossa. Os caras entraram dentro do mercadinho, mano, mandaram o mercadinho lá pro inferno. Dinamitaram quase o bairro. Malandro, o bairro, o mercadinho voou tudo, cara. Fala em explodir. Nossa, que absurdo, fala em explodir. Como é que o cara entra com uma bomba lá no jogo Cruzeiro e Atlético? Com o Rojão. Ah, foi Rojão? Foi, ele jogou o Rojão, acabou pegando o radialista. Tá bom, como é que entra com o Rojão, velho? Fala, mano. Acabou, né? Acabou. Real Madrid e Schalke. E quem passou foi o Real Madrid. 4-3 pro Schalke. 4-3? Pô, então foi 4-3, jogaço, hein? Pera aí. O jogo foi 2-0 na ida e 4-3. 4-3 pro Schalke onde? Em Schalke. Não, esse jogo é em Madrid. Em Madrid. É, Mota, não é em Madrid. Você quase tirou 10. Mas o Schalke ganhou de 4-3 em Madrid. Isso. E o Real Madrid chegar 2-0. 2-0 lá. Na soma. 2-0 lá. Foi quase a soma. Que coisa, hein? É. O RG ficou feliz com o RG, aficionado do Barça. Sim. Agora já. Você já tá aprendendo tudo lá, RG? Me gusta Barça, sim. É isso aí. Você quer conhecer o... Olha, sabe um lugar onde você vai poder saber muito das aventuras do RG na Catalunha? Aonde? Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa, férias de inverno. Oh, Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o risote do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do Resort no Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 2896-4665, 2896-4665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamão de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort. Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Ah, mas a Domênica vai ficar pé da vida. Esse é o resort do Estádio 97. Vai acontecer de 22 a 24 de maio. Vai ser no Bourbon Spa Resort em Atibaia. E a sétima edição. Você sabe por que é a sétima edição? Porque é muito legal. Porque teve a primeira, a segunda sugeriu a terceira e a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E já estamos na sétima. Que o pessoal vai e adora. Porque é um evento familiar. É extremamente familiar. Embora sejam muitas as situações, as atrações para quem gosta de jogar futebol, para quem curte futebol, mas o Bourbon é um spa e resort para a família toda. Tanto é que está falando spa. Tem spa lá, é verdade, tem um spa da Occitânia que é maravilhoso. Você que não gosta de perder aquele tempinho na academia, a mulher que gosta de fazer aquele seu tempinho de academia, lá tem uma academia que é sensacional. Sem contar, né, as piscinas, tem piscina para todo lado e a mulherada adora a piscina. Para as crianças é lazer o tempo todo. É lazer demais. Até arco e flecha, né, velho? Sim. Eu costumo dizer que o Bourbon, ele atende as necessidades e os requisitos de todos. É verdade. Então, olha, preste muita atenção. Você pode fazer a sua reserva única e exclusivamente na Lotus Travel. Única e exclusivamente na Lotus Travel. E até quinta-feira, quem fizer reservas do resort ganha um par de ingressos para a festa da véia desse fim de semana, com o show dos Paralamas do Sucesso, entendeu? Para esse fim de semana. Então ligue agora, porque tá todo mundo de plantão na Lotus Travel aguardando sua ligação. Boa. O telefone é o 2896-4665. Repeat. Você pode ligar já. 2896-4665. Lembrando, você pode parcelar em 6 vezes nos cartões Mastercard e Visa e também no cheque. Boa. 6 vezes facilita demais. E se você, por exemplo, ocupar um quarto com um casal, por exemplo, é você e sua esposa, e vocês ainda tiverem 2 crianças até 12 anos de idade, sim, as 2 crianças não pagam. Faixeta, na faixeta. As 2 crianças não pagam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô saindo do hospital, eu tô pensando em ter umas férias. Se eu levar eu e a minha japinha, eu posso levar o Edinho e o Joshua? Não, Edinho e o Joshua. Eu tenho 2 crianças, Edinho e o Joshua. Já tem mais de 12. Não pode já tem levar. Mais de 12. Já tem mais de 12. RG, lembrando que esses valores incluem café da manhã, almoço, jantar, águas, refrigerantes e sucos também nos horários de refeição. Você vai adorar. Ligue agora, 2896-4665. Você pode ligar agora e falar com o pessoal da Lotus Travel. Estão todos lá aguardando sua ligação. Em 6 vezes facilita demais, não é não? Queria agradecer o apoio também do pessoal da Cassineira, que vai fazer lá o cassino do resort, o cassino do Estádio 97. Vai ter roleta, vai ter blackjack, vai ter poker, mas tudo com dinheirinho de brincadeira, né? Mas você juntando tantos dinheirinhos fictícios, você ganha prêmios do Estádio 97. E o bingo já virou aquele xodó, né, do resort. Todo mundo quer ir no bingo, velho. Muito louco. Olha a atuação do Bota como garota de você olha que é muito bonitinho, viu, e vai ter o stand-up do Rudy Landucci. Eu ouvi dizer que os ingressos do show do Rudy devem estar na faixa de R$300. Você vai ter a oportunidade de assistir de graça. De grátis. Lá no resort do Estádio 97. E participe. E esse ano, atenção, a grande surpresa, hein? Quem for no resort. Vai ter lá. Vai conhecer a versão 2015 do nosso Nariga, hein? Eu, Nariga, é verdade. Nariga 2015 tá que tá. Eu tô perguntando agora, aquele japonesada toda vai ficar no seu lado. Ah, os Yakuza, o Zé Antônio, o Mamárcio vai. Opa, resenha, velho. Mamárcio. Que é o pessoal da vela que tá querendo patrocinar o Benja? É da vela, isso? É. Tá certo. Ô, mano, vamos falar agora da Bozano? Vamos lá, Sombra, isso aí. Todo mundo bem barbeado no resort, hein? Opa, com certeza, porque se tiver com aquela cara de mendigo lá, o cara nem entrar não entra, já é barrado na Fernão Dias, velho. É, amigo, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Eu sei que sua pele está ressecada, sua pele está toda desgastada, é a poluição, é o sol, é o vento. Meu Deus do céu, tem que se cuidar, amigão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar seu cabelo do jeito que você quiser. Dá aquele tapa esperto, deixar aquela franja maneira, tá certo? Moicano, que eu sei que você gosta também, fica top. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai checar agora a sua axila, não vai estar aquela mancha ligando o cotovelo até a sua bacia. Nossa senhora, que nojo, hein? A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Algumas mensagens rápidas chegando aqui para nós, através do aplicativo da Energia 97. Sim. No oferecimento de Grupo Esser, um nome construído com história. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui para nós. O Luiz Lopes, boa noite, galera. Tô testando o aplicativo de energia. Vai Corinthians, Best. Campeão da Libertadores 2015. Chupa Dodô, abraços do Luiz Lopes. O João Eudes. Concordo, mano. Esse chinelinho tem que ir pro inferno. Valdívia nunca foi, não é e jamais será ídolo no Palmeiras. Nunca foi e jamais será craque. Sua opinião do ouvinte, João Eudes, hein? Sim. Desculpe, Bento. Tá, colocou o Bento na colocou roda. O vento no rolo. Somente alguns torcedores gostam deste... Nossa! Nunca deveria ter vindo e jamais deveria ter voltado. Quem ficou... com este traste foi aquele... Sombra! Tá louco! Tá maluco, pô! Wagner Braga Bispo, Sombra, amigos do Estádio 97, sou palmeirense. Isso. Nunca considerei Valdívia como ídolo do Palmeiras. Ele não merece vestir a camisa do Palmeiras pela falta de respeito e comprometimento com o clube. Abraços, Wagner Braga Bispo. O Jorge Luiz, mó saudade da época que o São Paulo só batia no Corinthians. Eu zoava todo mundo no Orkut. Olha o São Paulo. Aonde? Faz tempo, hein, cidadão? Orkut, eu não era nem vivo. Orkut. Não, eu não era nem vivo. Sim. Não, nem era vivo. Você tinha até página no Orkut? Eu tinha. Eu falei isso aí hoje, Urso. É verdade. O comentei Victor, com o Baco. Olha aí, o Vitor Pinto. Moro no Rio, acompanho o programa de vocês todos os dias pelo aplicativo da Energia. Parabéns. Toda a sorte do mundo ao maior time do mundo, mano. O Flamengo. Saudações, rubro negro. Esse rapaz aí, o Vieira conhece, que ele acabou de mandar uma mensagem. O Flamengo é o quarto no Campeonato Carioca, mano. O Vieira conhece o rapaz, que ele acabou de mandar uma mensagem pra mim, que assim, grande Pinto. O conhece Renan Rufini Gonçalves. Não generalize, Sombra. Vem aqui em Ribeirão Preto ver o Santa Cruz. A França ficou treinando aqui na Copa. O Santa Cruz é uma faz parte da exceção. Mas é um estádio antigo também. Também é antigo, é verdade. Não é igual do Linense, do Rio Claro. É óbvio que não é. Mas, pô, mas é exceção. É um estádio antigo. O Gustavo Andrés está para o Lula, assim como Roberto Andrade está para Dilma. Na verdade, companheiro, você para de me citar. E... não toca panela nessa porra, não. É, ô Gustavo, vou parar tua frase por aí, viu? É melhor. O Ednei Borsato. Como faço para fazer download das paródias do Estádio 97? Ah, estão todas no SoundCloud da rádio. Todas estão, inclusive, de permite ontem. Download? Claro. Não sei se permite download, mas... Então, fica, veja com quem saiba. Dá uma olhada no Averiguar e com o Vilela, que faz um... Pode fazer o download, permite. Pode sim. Pode sim, mas caso você queira tirar em mídia física, nada que R$99,90 não resolva. Que aí você vai pegar todas as paródias. Olha, desde o ano passado dá pra fazer um puta CD. R$99,90. O Amadeu Barcelos escreve: olha, amigões, o jogo de ida foi 2-0. Já falamos. Ó, só pra quem sabe, é soundcloud.com/energia97fm. Dá pra fazer o download lá, você pode ter as musiquinhas aí pra tirar um barato. Mas ó, aí demora, velho. Mas só vir aqui comprar mídia. R$99,90. Pega aí, com a Bia. Me ajuda e compra aí minhas músicas aí, velho. Compra as músicas do Portuga e do Rude aí, ó. Eles dividem, ó. Essa ideia. É uma boa, tá vendo? O Éder Santos escreve com um tom de crítica. Sim. Primeiro o RG queria a saída do Oswaldo. Agora diz que técnico não fará diferença. Decida-se, RG. Abraços, vai Santos. Vou desenhar. Oh, não! O ouvinte não te atacou, RG. Vou desenhar. Ah, não, quer saber? Não vou nem perder tempo em desenhar. Ah, responde o ouvinte, RG. Responde o cara. O cara teve trabalho de escrever, ouvir a gente. O Eduardo Lima dos Santos, pessoal, boa tarde. Boa tarde. O Palmeiras deve fazer as pazes com o pessoal de imprensa. Um assunto pequeno no Palmeiras vira uma tragédia. Eduardo de Jacareí. O Valdívia é um assunto pequeno mesmo, Palmeiras. Não, ele quis dizer que talvez é uma declaração do Alexandre Matos, começaram a potencializar, tá certo? Potencializaram a declaração e o Valdívia teria ficado puto. Desculpa, mas quem amigo. Começou foi o quem começou aí com a baixaria aí foi o próprio Valdívia. Lógico. Mas, mano, peraí, a coletiva de hoje era ninguém pra... Ninguém potencializou absolutamente nada. A coletiva de hoje do Matos era pra falar sobre o Avante, que saiu uma pesquisa aí, um número... Já chegou a 100 mil. Chegou a 100 mil. Parabéns ao Palmeiras. Mas ninguém quer saber só da Avante. O repórter, até com propriedade, perguntou pra ele sobre o lance do Valdívia. Que tinha acabado de acontecer. Então, tinha acabado de acontecer, um pouco antes da entrevista. Então isso repercute mesmo, gente. Lógico. O que aconteceu ontem que o Matos não foi na reunião com o pai do Valdívia. Ele falou que não era reunião. Fábio Neri diz aqui: amanhã Verdão 2-0. Você concorda, velho? Claro que não. Ah, bom. O Thiago Pádua, mandando um alô de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados. O aplicativo de vocês é muito bom. Um abraço a todos, meus amigões de São Paulo. Ô, por falar em Pádua, aquele Guilherme de Pádua tá preso ainda ou não? Não, doutor. Semana que vem vamos ter uma entrevista do meu programa. Com ele? Vai ser bonitinho. O Thiago de Pádua complementa aqui. Chora, tricolor. Chora em São Paulinos. É, meu amigo. O Everton Bezerra, tá passando o Corinthians e São Paulo no futebol de salão. O que você acha que vai dar? É, a abertura, né, da Liga Paulista aí, o Corinthians, se eu não me engano, esse jogo é no Parque São Jorge, o primeiro aí. Eu acho que o Corinthians ganha, o time do Corinthians no salão é muito forte. O Thiago Santiago, azar, mas é forte. O Thiago Santiago, o tricolor não faz um programa que estimule o torcedor a aderir o sócio-torcedor. E quer se nivelar aos outros dois times de São Paulo que possuem estádios novos. Tá certo, Thiago. Deixa eu ver aqui mais o Caio Villari. Mas o Corinthians já tinha um número expressivo de sócio-torcedor, no caso do Corinthians é o fiel torcedor, mesmo na época do Pacaembu, hein? Já tinha. Eu acho que agregar só a nova arena aí, eu acho que não faz sentido, não. Não, o plano... O Palmeiras, sim, ele deu um puta up na época que abriu o estádio. O plano, mas O São Paulo chegou a ter muita gente como sócio-torcedor, muito mesmo. O São Paulo começou antes do Inter, esse projeto aí de sócio-torcedor? Sim. Só que o São Paulo foi mudando muito com o passar do tempo... E eu lembro, até na época que... acho que era até o Roger Davi ainda estava lá e outros que estavam lá. Pisava muito na bola. Dava camisa pra chegar. E em tese prometia muita coisa. Às vezes não cumpria. Demorava pra entregar. São Paulo pisou muito na bola. O São Paulo começou com esse projeto, Sombra. Foi naquela época do Morumbi, século XXI. Lembra que o pessoal fez até uma camisa, distribuiu? Se não me engano, eu acho que eu lembro de alguma coisa de sócio-torcedor de São Paulo naquela época. Tanto é que faz muito tempo. Faz muito tempo. Tanto que, mano, eu fiz o sócio-torcedor antigo. Por exemplo, eu assinei um plano caro, não recebi a camisa, não recebi nada, pedinha, tinha uma visita. Aí caiu em descrédito, né, mano? Entendeu? Complicado. Aí eu cancelei. Essas coisas você depende... Deixei de pagar, não foi mais... Essas coisas você depende da manutenção do clube, você depende do time, né? Se o time tá bem. É o momento do Palmeiras. Não, mas, RG, se o cara cumpre aquilo que tá escrito, o cara continua pagando porque tem vantagens. Entendeu? Ah, tudo bem. E isso também é interessante, mas eu tô dizendo. Mas o time, o momento, também ajuda. E é importante. Tanto é a arrancada do Palmeiras, velho. Porra. O Caio Villari. Fala, Sombra. O Tricolor tem que colocar o Thiago Mendes e o Bosquilha nesse time. A Isabela. Puta, e-mail. Vem em spam, uma porcaria. O que era? Spam de quê? Fala pra nós. Isabela mandou spam. Conta pra mim, Isabela. Pelo amor de Deus. Eu não vou falar porque ele acaba fazendo propaganda. Pelo amor de Deus. Washington Ferreira. Vocês são top. Precisamos de um choque de gestão no São Paulo. Washington Ferreira de Itapevi, olha, o choque é tão grande que eles vão morrer. Pô, parece que quem tomou um choque foi o Alonso, né? Tomou um choque. Ah, isso aí dizem, boato. É, acho que não vai correr ele a primeira corrida. Falar nisso, lamentável o acidente com os dois helicópteros, né? Lá na Argentina. Na Argentina, faleceram os atletas lá. Chefinho, e falando aí sobre choque de gestão e sobre o São Paulo, sabe o Vinícius Pinotti, o que trouxe o Centurion? Sim, claro. Foi ele que pagou o salário de jogadores atrasados. Ganhou um cargo de gestão. Ganhou um cargo de gestão lá, velho. Ganhou um cargo. Ele é adjunto de marketing agora. Agora virou adjunto. Assessor especial da presidência. Virou adjunto, Mota. Pegou o lugar do Motinha, velho. Pô, nem tem dinheiro, tá louco. Pegou o lugar do Motinha. Então, se você quiser doar 12 milhões pro São Paulo, você possivelmente pode virar um diretor também. Você ganhou uma carteirinha. Ele tá lá, ele falou que trabalha... 12? É. Foi 12 milhões, 13 milhões. Não foi 12 milhões de dólares? 13 milhões de reais. Você ganhou uma carteirinha, tá vendo? Aí não, Motinha, acho que foi dólares, não foi 13 milhões por 70%. É, não. 13 milhões. Bom. E ele falou que ele chega lá às 4 horas da tarde, né? Pra ajudar, ele não tem remuneração, né? E que ele faz tudo isso porque ele gosta muito de São Paulo. Ó, que beleza. Aí, velho. Um habilitado, gente. Tá certo, existem pessoas que têm essa... Né? Vai duvidar do cara? Você sabe quem que é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? Você não sabe? Ah, claro que sabe. É o César Cielo. Com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, não é não? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097, mano. Bora. Alô? Alô? Alô? Alô? É, o nosso cego não quer falar, então troca, Sombra. Perdi a paciência, velho. E tem uma anel ainda falando, fala alô e o cara tá quieto. Então ele vai pro inferno. Vamos pro próximo. Alô? Foi pra Portugal, perdeu o lugar. É, já foi. Alô? Oi, quem fala? É o Joab. Joab, mano. E Joab do quê? Joab Luiz da Silva. Joab Luiz da Silva, mano. Eu pensei que você ia vir com o nome todo incrementado, mano. Pô, mas Joab... O cara mandou um Joab, Motinha. Falei, agora vem um nome de todo pá, né, mano? Aí, coloca o... João da Silva, velho. Pô, teu pai e tua mãe tava inspirado, hein? Joab, tem explicação? É bíblico, pô. Eu não conheço. É bíblico. Eu sou ateu. Foi Joab que mandou lá um WhatsApp aí pra Judas. Mentira. Ah, é? Mandou um WhatsApp? Não. E Judas fez o que? Bloqueou ele? O que que ele escreveu, mano? Mandou pra ajuda? FDP, você que caguetou Jesus. É. Pelo WhatsApp, caguetou pelo WhatsApp. Ele falou, te cuida, Jesus. Eu não permito meu amigo. Ele mandou pra Jesus, mano, te cuida. Meu amigo, minha amiga, ele caguetou pelo WhatsApp, rapaz. Não, Jesus não deu o tiquinho assim. Cagueta a imagem. Daqui a pouco vai ter algum babaca aí me enchendo o saco aí, vai variar. Mas, ô Joab, qual o bairro, mano? É, Franco da Rocha. Franco da Rocha, mano. Aí que o Domênico tá. Um abraço pro Rubinho, meu amigo, é policial em Franco da Rocha. Outro dia ele foi numa chacina, aí o cara levou 8 flechadas, Benjamin, Franco da Rocha. É. Mataram o cara com 8 flechadas. 8 flechadas, né? Franco da Rocha é uma barbaridade, a violência da Oca. Aquela flechada do meu amor. A Dona Irã Barbosa. E, ô Joab, qual o seu trabalho? Pô, você tá me boicotando, Bruno? Ah, desculpa, perdão, RG. Qual que é a sua idade, Joab? Você vai me boicotar mesmo? Perdão, é que o Nariga chegou, foi conversar comigo e me atrapalhei aqui. Qual que é a sua idade? 3.0. Aí, RG número 2, o Joab com 3.0. Hoje. Você não pode fazer isso, porque você vê como é que é. Por exemplo, o Joab, sempre o programa dele com uma piada. Ele nunca esquece. O que, que ele faz, o Jo? O Joab, o programa dele. Entendeu? Boa, RG, boa. Joab, hein, Jo? É, Monstro, não. Na verdade, você tá na grande fase. Vou dizer uma coisa pra você. Bom, monstro. Bom. Esse ano eu vou fazer agora, dia 4 de agosto, faz 15 anos. Olha que susto. De rádio. Essa foi a melhor de todas. Joab. Porque eu tava pensando, Joab, qual é que o RG vai fazer? Vai tirar leite de pedra, né? Essa ele tirou, ele foi Filipão, né? Mandou bem. E... Não, mas tem aquela. Se você quiser, tem várias. Aqui é RG, velho. Por que que você... mala, né? Por que que você não anda de navio? Que você sempre enjoabe, entendeu? É, velho, que é nóis, mano. Joga no peito, mano. Sensacional, velhinho. Joab é boa. Ô, Joab, qual a sua profissão? Boa. É profissão? Profissão. Só letra e profissão. Profissão. Oi, não entendi, amigão. Fala aí, repete. Conferente. Você confere o quê? No mercado você é aquele cara que vai ver lá, por exemplo, se a mulher comprou 4 caixas de chicletes, 2 caixas de chocolate, não, carga, um pacote irmão. De arroz. Carga. Não, você confere carga, mas qual tipo de carga? Eletrônica? Eu trabalho com logística, negócio da Sony, material escolar, aí. Esse negócio. Mas, ô amigão, o negócio é o seguinte, esses caras aí de vez em quando dão perdido, não dão nada nesse negócio de carga aí, mano, o funcionário não dá uns fogos, não é? Não, não, pô, você é doido, pode não. Não dá, não? Não, não. O cara fala assim, ó, o negócio é o seguinte, tem 3 TV aí, mano, marca 2 aí que uma lança de bagulho. Como assim? Não sei, mano, não sei. Ué, fala, carga variada. Você sempre acha que todo mundo, não é todo mundo que rouba no Brasil, não. Calma. É por isso que eu tô perguntando, não afirmei. Atenção, atenção, palmeirenses, informação sobre Valdívia. O que aconteceu? Machucou o dedo, foi tuitar e machucou aqui, o dedo. Aqui no Twitter do Oscar Ulisses. É. Terminou a reunião de Alexandre Matos e o pai do Valdívia. E? Até agora, nada. Ah. Matos declarou que na próxima reunião, quinta-feira, tudo será resolvido. E um beijo pra Ana Thaís Matos também, com a baita repórter da Globo. Se eu tivesse que apostar dinheiro, Valdívia não fica no Palmeiras. Eu também aposto. Pelo andar da carruagem... Ele vai ficar por um salário baixo, porque ele não tem outra proposta. E esse Alexandre não Matos, tem proposta. Esse Alexandre Matos é o único desses de todos que passaram no Palmeiras, que pelo menos quando ele fala, ele não baba aquele ovo, Valdívia, não. Pelo andar da carruagem, inclusive eu falei, ô Menino, você pode ver toda a entrevista, declaração de jogador do Palmeiras hoje, todo mundo fala, elogia o Valdívia, mas ninguém fica botando o Valdívia como nosso, o titular, a grande necessidade do time, não, velho. Mas é verdade. Não tem esse papo. Mas eu vou fazer uma ressalva só no que você disse, Gê. Ele não faz falta, porque agora no Campeonato Paulista só pega um morto. Quando começar a jogar para o brasileiro, subir o nível, a temperatura... Mas vai jogar. Pera o Joab, gente. Ô, Joab. Oi. E você torce para quem, meu? Ah, os Mata Bambi, né, meu? Como é que é isso aí, velho? É impressionante, aí Mata Bambi, velho. Você é a galinha assassina? Ah, respeita o ouvinte. Respeita o ouvinte, ele não ofendeu ninguém. As penosas... Ele não ofendeu ninguém. É a gripe aviária. Se diz que é Mata Bambi, a galinha assassina. A galinha assassina, velho. Eu acho que essa ligação vai voar pena. As penosas assassinas. Ô, Joab. Pedra que vem, pedra que vai. Você é o quê? Você é corintiano? Pensa no seguinte... Boa, mano. Ô, Joab, o negócio é o seguinte, velho. O time do Corinthians aí tá sendo temido, não só aqui na América do Sul, mas parece que o Cristiano Ronaldo hoje na saída do campo aí parece que ele já falou. É verdade, falou o quê? Citou o Corinthians. Eu tô pegando informações aqui, eu não quero ser lesiano. Como ele falou? Ô, mano, o Cristiano Ronaldo conhece André Surato, ele conhece Corinthians. O Cristiano Ronaldo foi perguntado a respeito do Corinthians, ele falou sim alguma coisa referente ao Corinthians. Eu tô buscando aqui a informação completa, daqui a pouco eu passo. Manda um zap pra ele. Ô, Joab. Manda um Twitter pro Cristiano Ronaldo. Ô, Joab. Oi. Você gostaria do Bernard no Corinthians? Ah, acho que não, meu. Correria, já tem o Mendonça, tem o Romero, que só corre, não faz nada. Não. Você não pode colocar o Romero na mesma frase que o Bernard. Por quê? Pra correr? Não. Não, vou te falar. O Bernard, não acho o Bernard um monstro, um Neymar, um craque. O Neymar é bom jogador, gente. O Romero não joga. Não Neymar dá. Ou Romero? E olha, o Sheik tem o contrato dele terminando antes da... Por exemplo, se o Corinthians passar pra acho que na semifinal, se o Corinthians for, o Sheik já não joga. E o contrato dele termina. Não sei se o Corinthians vai renovar, né? Eu acho o Bernard um bom jogador, sim, pô. Jogador rápido. Esse time do Corinthians mas tem um ataque. Mas tá afim de jogar? Porque o técnico lá do Shakhtar meteu o pau nele. Bom, aí é outra história. Né? Falou que é um cara que não quer jogar, chorão, que não quer jogar, vive na sombra. Uma coisa é o cara do Ucrânia e eu tô aqui em São Paulo, hein, mano? O problema do Bernard, Motinha. Qual a diferença? Todas. Você tá louco? O problema do Bernard, o problema do Bernard é que é um cara muito caro. O Bernard, ele custa mais de 300 mil euros por mês. Eu não sei de onde o Corinthians vai tirar essa grana. Ou se ele vai aceitar, talvez, reduzir o salário dele para um terço. Ou, quem sabe, o time dele pagar metade do valor. O que eu acho muito difícil também. Mas se o cara quer sair, o cara vai pagar. Mas é que tá, Motinha. O negócio é o seguinte. Eu, se sou o clube, eu dificulto ao máximo, até onde eu puder, saída do jogador. Lógico. O clube, ele vai pagar caro, tá certo? O clube paga quase R$1 milhão por mês pro cara. Aí chega lá, o cara não me adaptei, eu quero ir embora. Não é assim, gente. É assim. Igual o Montilho na China. Ah, porque meu filho tem uma necessidade especial, não acha escola aqui pra ele. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei onde. Desculpa, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas, Motinha, mas antes de você pensar em assinar uma proposta essa daí, você vai se transferir para um mercado que você não conhece, tá certo? Uma língua totalmente diferente, que você, mesmo que queira e seja dedicado, você não vai conseguir aprender de uma hora para outra, porque para falar chinês é realmente muito complicado. Então, o cara, antes de pensar em tudo isso, o cara vai lá, não, eu vou ganhar US$1 milhão por mês, então eu vou assinar, depois eu me viro, eu vejo como é que eu faço lá. E não é assim, tá errado. Os jogadores, eles precisam saber, antes de mais nada, antes de pensar na parte financeira, ver qual que é o respaldo que ele vai ter lá, qual que é a estrutura que ele vai ter lá, ver como é que funciona, talvez, a cultura do país, o sofrimento, como é que é a comida do país. O que vai ter que abrir mão? O cara, ele abdica de tudo isso, só quer saber do cifrão, só quer saber quanto que ele vai ganhar. Ele só quer saber do venha a nós, o vosso reino, porra nenhuma. E aí complica. Mas, ô amigão, eu concordo contigo, cara. Eu acho que hoje, se a gente for pensar a longo prazo aí, talvez, aí pensando já no meio do ano, pro final do ano, o Corinthians pode ser que perca, sim, o Emerson Sheik, pode ser que perca o Guerreiro, pode ser que perca o Malcom, mas isso é uma incógnita. A realidade hoje é que nessa posição que o Bernard joga, o Corinthians está inflacionado. O Corinthians tem o Sheik como titular, ele tem aí o Steven Mendonça na reserva dele imediata. Na reserva do Steven Mendonça, o Corinthians tem o Malcom. Fora o Malcom, o Corinthians tem o Luciano, tem o Romero, enfim. O Corinthians hoje não precisa de um segundo atacante como o Bernard é, cara. Desculpa, eu acho que o Corinthians, se ele tiver que trazer um jogador, tem que trazer um jogador para reforçar o meio campo. Tem que trazer mais um meia de qualidade. Tô conversando com ele. Não, é um monólogo. Você chegou agora e já começa a querer atropelar o bagulho? É um monólogo. E fecha aí. Fala, Joab, o que você acha? Então, para mim, o time do Corinthians tá bom. Aliás, não dá pra chamar. Já tá ganhando dos bambis fácil, mas a gente tem que ir mais gente. Aí vai ter mais gasto, né, velho? Ai, penosa. Não, mas ó, é verdade, ô Joab. O negócio é o seguinte, time do Corinthians hoje, quando eu falava aqui, o pessoal colocava a vinheta, hoje o Sombra até se sente constrangido em colocar essa vinheta. Porque o time a ser batido na América do Sul, de fato, é o Corinthians, cara. Ô, cara, mas peraí, eu tenho que ser humilde em Portugal. Eu tenho que ser humilde, mas o Corinthians não deixa. O time do Corinthians hoje, Portugal, é uma máquina, cara. Ah, você tem, ó, o melhor goleiro do Cone Sul, que é o Cássio. Não, aí já não concordo. É o melhor goleiro do Cone Sul. Me fala um goleiro que é melhor que o Cássio hoje. O Orion do Boca é bem melhor. Ih, Orion, que Orion. Rogério Ceni, muito bom. Nome de bolacha, velho. Negócio é o seguinte: você tem na frente da zaga ali, Ralf e Elias, velho. Desculpa. Os dois jogadores ali, ó, um trabalhava na Scotland Yard e o outro trabalhava no Mossad. Aonde é as trochas aí que você falou? Vocês não conhecem? É Scotland Yard? É, por entra não. Aí, procura. Aí você vai lá, tá certo? Um era do Mossad e o outro era da Scotland Yard. Meu Deus. Você tem na meia, à frente desses dois ali, você tem dois monstros ali. É. Um é o Magic Jadson. E o outro é o Renato Augusto. Eita. É o Renato Augusto. E na frente você tem? E na frente, Portugal, o Corinthians, ele tem dois jogadores ali que são monstros também. Yeah. Uau. Você tem ali, ó, Emerson Sheik, que é o jogador mais malandro hoje da América do Sul, certo? E você tem o Guerreiro, que é o principal centroavante em atividade no futebol brasileiro. Então vamos acabar a Libertadores, hoje já entrega a taxa, já resolve tudo. Mas eu acho que poderia acabar mesmo. Eu acho que pouparia os adversários num desgaste desnecessário. Se eles trombarem um River Plate, não vou falar do Boca. A coisa complica. O Boca não vai chegar. Se bobear, não passa da primeira fase. Para falar besteira. Ô, amigão. Oi. Na sua opinião, qual que é a importância do Tite nesse atual momento do Corinthians? Ah, o Tite foi tudo pro Corinthians, né, velho? Não podia nem ter saído. Você acha mesmo? Com certeza. Ah, eu acho que esse ano que o Tite ficou fora aí foi benéfico. Tanto pro Corinthians quanto pra ele. Porque se você se recordar, no final de 2013, o Tite, ele vinha sendo muito contestado, porque o Corinthians não tava jogando bem, tava todo mundo falando empatite, Já existia um corinho aí de ofensas aí com relação ao Tite. Eu acho que foi benéfico. Essa saída dele do Corinthians preservou o próprio Tite, tá certo? E fez com que ele se reciclasse e voltasse mais forte pra assumir o Coringão agora em 2014 e 2015. Eu acho que o time do Corinthians, RG, na boa, hoje é um time extremamente encaixado, cara. Eu acho que o Corinthians, se conseguir sanar essa parte financeira que preocupa, porque o Corinthians hoje tem uma dívida ativa de 300 milhões, tá certo? Sim. O Corinthians apresentou um déficit aí de acho que 160 ou 180 ano passado, compondo já esse valor de 300 que eu citei aqui. E fora isso, o Corinthians ele ainda tem um grande problema aí, que é a receita do estádio. Porque o que o Corinthians fatura no estádio não vai pro cofre, lógico, do clube. Tem que ficar na conta da empresa que tá gerenciando o estádio para poder quitar as parcelas que o Corinthians tem que pagar. Ô, mano, eu não sei, eu li assim rapidamente, mas a manchete, não vi o corpo da notícia. Mas de que o Andrés teria dito que iria cortar salários milionários no Corinthians. Você acha que isso é um discurso de fato ou só para dizer que vai fazer? Se cortar salário milionário, não vai trazer jogador. Agora precisa ver o que é salário milionário. Porque é interpretativo. 500 mil é salário milionário? Tem que perguntar pra ele. Pra mim, 400 mil? 300 mil? É um ele falou que ele quer enxugar a folha salarial do Corinthians. É um salário milionário. É milionário, então é interpretativo. Mas dentro do mundo do futebol não dá pra dizer que é, né? O Corinthians hoje é interpretativo. Porque você pega o salário do Pato de 800, aí sim é um salário milionário. Mas o Corinthians hoje, Sombra, ele tem uma folha salarial aí que se aproxima de 10 milhões de reais. 500 mil reais por mês não é um salário milionário? Não, o Roberto falou aqui, gente. O Roberto falou que o Corinthians hoje tem uma folha de 10 milhões. Muito próximo disso. Só não. Tá de brincadeira, moto? Como só? Eu acho que é mais. 10 milhões de reais, você tá louco. Como não? Tá você louco. Pega só um jogador, o Pato, 800 mil, mano. Mas aí é você tá, pega moto. O resto do elenco, 22 jogadores. Ah, mas vamos nem ficar... todo mundo. Não, Pato, não é todo mundo que ganha isso. Mais, o Pato custa 400 pro Corinthians. Tem o Sheik ganhando 500, tem o Guerreiro ganhando 500, o Elias. E mas fora isso, os jogadores ganham 180, 200. E são contabilizados muitas vezes. Jogadores que às vezes não estão no clube, estão em outros, em que o Corinthians tem que pagar parte de salário, né? Sim. Às vezes, e outra, hein? Você fala, o elenco tem 22, tem 22, cacete, tem muito mais. Parece que são você dois. Você vai ver lá, tem no mínimo 30. E o Ralf tá sem receber direito de imagem há 6 meses. Parece que são 2 milhões com jogadores que não estão jogando no Corinthians. Então, 2 milhões. Ai, em torno de 2 milhões. Não, mas fora isso. Você tá gastando com o nego que não tá no Morumbi? Que não tá no time, né? No elenco. Até o fim do ano passado, se eu não me engano, eu gastava uns 2 milhões por mês. Então, eu tenho daqui a pouco, mesmo. Depois que o Joab desligar, eu tenho uma crítica pro São Paulo e vou fazer sim. Ai! Ah, é? Ai, vou fazer uma crítica. Vou sair em defesa e vou sair em defesa de um amigo meu, quer queira o Mota, quer queira não. Ah, então, é? Então aguardem. Mas ô Joab, manda seu placar então, velho. Corinthians e São Bernardo, quarta-feira. Ah, velho, 4-0 fácil. 4-0, velho. E no final de semana, o Corinthians pega o Red Bull também e já manda seu placar. 2-0. 2-0 pro Coringão, final de semana também? Quem vai estar meio cansado, fazer 1-0, só que agora tem mais tiro. 2-0 já era. E terça-feira contra o Danúbio, jogando lá no Uruguai? Lá é 2-0 também. Essa primeira fase vai ser nossa. O São Paulo vai tomar que seja pegando nós na última rodada, louco pra ganhar, velho. Só quero isso. Porra, você só ganha o jogo. Sabe quem vai tirar essa invencibilidade aí? Portuguesa. Tá embaçado pra nós perder. Tá mesmo, velho. Concordo contigo, mano. E quer mandar um abraço pra alguém, Joab? Então, deixa eu falar um bagulho rapidão. Fala aí. Meu, vocês falam que nem Palmeiras e Santos vai jogar. Dá um telefone de um Santista. Meu, de quem os velhos tá tudo morrendo? Sim! Vai dar telefone de quem? No Santos só tem velho, velho. Cara. Esse cara é folgado, velho. Tá brincando com vocês. Vocês estão muito azedos, velho. O cara tá brincando. Então, mas eu fico admirado como é que ainda conseguem, em 2015, o quê? Fazer ligação de dentro da penitenciária pra conhecer no saco do jogo. RG. Não me conformo. Olha, que preconceito bobo, velho. O sino dele é brincadeira. Que preconceito bobo. Não, que amigo do Sandrão lá, corintiano presidiário, etc. Preconceito bobo. Ah, não, hoje eles são elite. E quem nunca ligou de dentro do presídio que atira a primeira pedra. Ah, lógico. Ô, Joab, um abraço aí. O cara tá preso, mas não tá morto. Manda um abraço aí pro Sandrão, tchau. Olha que bonitinha essa. Valeu, fera, um abração. Um abraço, queria mandar um. Ai, caramba. Queria mandar um abraço pro meu irmão Jessé, cara. Grande Gessé. Corintiano também. Boa. Mas ele, tá, Gessé, o pé ou a mão, velho? Eu vou mandar um tapa na carmuça pra minha mulher, filho. Tapa no quê? Na carmuça. Carmuça. Camurça. Camurça. Soletre carmuça. Mas a dele tem carmuça. Tá bom, vai. Como eu não sou, como eu não sou vingativo, eu vou mandar uma pra você, um cartãozinho pra você dar um tapa na carmuça, Bianca. Bianca é o nome dela. Como? Bianca. Bianca, tá certo, Bianca. É preto e Bianca, né? É isso aí, velhinho. Together, velho. Falou, até mais. Tchau, tchau, João. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando, hein? Tá lá o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Você pode parcelar em 6 vezes o seu pacote pro resort do Estádio 97. E só na Lotus Travel você consegue adquirir os pacotes pro fim de semana do resort do Estádio 97 de 22 a 24 de maio. Aproveita, liga em 6 vezes, hein? Cheque, cartão, 2896-4665. Ligue agora, 2896-4665. E leve a família, vai com a mulher, vai com os filhos. Vai ser um fim de semana extremamente especial. Mas agora o Narigudo vai falar da Essa. Olha aí, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então, olha, não perca tempo não, amigo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno. Olha só, Domênico, com mais de 4 mil metros e com lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, olha, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com 2 L's, hein? Você pode ligar agora mesmo. Anota o telefone aí. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Vivendo no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, Paul and Hor e pra toda a família Esser. O Luiz de São José dos Campos manda mensagem aqui, testando, 1, 2, 3, tá testado, ué. Olha lá, mano. Então, tá testado, vai fazer o quê? Testando o aplicativo. Ah, o cara precisa testar o bagulho, se não tivesse funcionando, não tava no ar, velho, não precisa testar o aplicativo. Quem mandou aqui foi o Gilberto Martins, sou palmeirense, o Palmeiras já pagou de janeiro pra cá cerca de 1,5 milhão pro Valdívia, quantos jogos ele jogou este ano? Custo-benefício quase zero, falta de respeito e comprometimento com a camisa do Palmeiras. Será que ninguém lá dentro tem coragem de peitá-lo e obrigá-lo a jogar? O que o departamento médico tem a dizer? Abraços a todos. O Éder Santos fala, fala pra Regina não ficar bravo não, Sombra. Sou fã das salvadas de hora dele. Imagina. É que ele fez aquela crítica a você, pra você se decidir o que você quer como técnico do Santos. Mas é que ele não entendeu. Talvez ele estivesse ouvindo o programa com algum barulho próximo. Ele entendeu. Estádio 97, tem um oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Diga, Benjamin, estamos ansiosos por saber o que você tem para falar. Eu tô muito chateado, porque eu venho aqui pedindo há meses, não é de hoje. Você tá triste? Tô. Triste. Uma música. É verdade. A música é quando acaba a comida e a mãe fala pro filho, acabou. Abra agora aqui o site do Lancinet. É. Nossa, tô com a voz embargada. Você não consegue... Tá chorando, Benjamin? Mas complemento, você falou que vem pedindo aqui, pedindo o quê e pra quem? Ô, Benjamin, tá com os olhos marejados. É difícil você se emocionar desse jeito. Tô vendo que você tá... O rádio não tem imagem, mas você que tá aí em casa, ouvindo, no carro... Tá com os olhos embotados. Realmente, Benjamin. Marejados. Tá difícil sair as palavras, hein? É que quase não dá pra ver a lágrima, porque seu nariz é muito grande. Bom, mas eu vou me concentrar. Abre o Lancinete, tá lá. A diretoria do São Paulo tem agora um novo diretor adjunto de marketing. Aí eu falei, Cláudio Mota. Não, não é. Responsável por bancar a contratação do argentino Ricardo Centurion, o empresário Vinícius Pinotti já está integrado à pasta e trabalhando para o clube na busca de patrocinadores. Mas você falou que você ia defender a diretoria. Não. Ah, é? Quer dizer... Peraí. Quer dizer, o cara pediu no ar, ele se humilha todo dia aqui. Ah, então você vai criticar a diretoria. Ele se humilha, ele fala coisas que ele não quer, em prol... Só pra agradar os caras? Agradar. É isso? E aí... Não, porque, na boa, o cara, porque o cara deu 13 milhões. O que, que é dar 13 milhões? E ele também, não queria o cargo. Acho. Porque o, esse cara que deu dinheiro do Centurião, onde ganhou, ele ganhou só a carteirinha. Eu não quero cargo nenhum. É. Carlos Miguel Aydar e o Mota. Não teremos mais a possibilidade de... Mota, estou com frio. Pega meu agasalho. Não, eu acho que o Mota não tem que desistir. Se tem o diretor adjunto, pode ter o diretor adjunto linha. Então, eu Mota, pediria a todos os ouvintes... Tá faltando bilheteiro, Mota! Eu peço a todos os ouvintes do Estado 97, vamos criar uma hashtag Aydar dê uma carteirinha, é muito, muito longo. Mota adjunto. Vamos botar essa hashtag nos top trends do Brasil e vamos mostrar pro Aydar que não é só dinheiro, é o amor. Ô Mota, você acha justo, só porque você não tem 13 milhões pra dar, você não ser convidado a ser um adjunto? Você ficou chateado, Mota? Seja sincero, Mota. Seja sincero. Eu vou criar um slogan pra você. Por amor, Mota no tricolor. Olha que campanha, hein, Mota? Ô, parece política, já Mota. Já tem até o marqueteiro aí, olha, RG número 2. Não, eu mereço. Merece. Se tem um cara que merece, é o Mota. Mota, é meio você ficou meio igual o jogador que tá esperando uma convocação e o nome não sai. Meu, era que nem o Romário na Copa de 2002. Chorou. Você mandou um WhatsApp. Foi o melhor de tudo isso foi você falando que você tava emocionado, que você estava chorando. Isso foi a melhor da encenação toda, falou que tava com a voz embargada. Você acreditou? Não, isso foi sensacional. Aposto que um bando de tonto aí acreditou. Falou, o outro já mandou aqui no Twitter. O Benjamin tá chorando. Mas eu tô... Eu posso fazer, o rádio é essa magia, gente. Só que eu tô chorando, eu tava chorando de emoção. Agora por dentro, de né? Por dentro, né? Por favor, presidente Carlos Miguel Aydar. Ele pediu o cargo no ar? Pediu. Ah, é? Pediu. Pediu? Pediu. Quando? Não acredito. Sério? Quando? Eu não sei se tá aí. Quer ver? Vamos mandar este áudio pro presidente Carlos Miguel Aydar. Ouçam. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Tá, mas seria legal se você trouxesse com mais precisão. Você viu, ele falou pra gente, não tem certeza. Se colocamos como um membro da diretoria. É, viu? Você percebeu bem. Você percebeu? A gente, quer dizer, ele fala já como membro da diretoria. Participando aí do clã. Eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria de São Paulo. Olha, vem que é cargo, viu? Tá pedindo cargo no ar. Então, eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria. Eu não sou nem conselheiro, nem sócio de São Paulo eu sou. Mas eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria de São Paulo. Bom... Acho que ficou evidente o sonho que o Motinha tinha, né? Só porque o Mota não tem... Gente, o Mota poderia dar 13 milhões pra comprar um jogador, porque ele gastou em viagem quase 11 já na vida dele. Então os outros dois ele não pode. Ô Mota, sacanagem. Só porque o cara deu 13 pau, o amor, quem fala tudo é que é você, Mota. Unto, Motinha adjunto. Tá errado isso. Você pode, se acontecesse comigo, você podia falar como é que era, né? Porque você já foi do um, né? Mas não foi adjunto. Não foi adjunto. Ah, você não era. Ah, você era oficial. Era. Separado. Não era adjunto. Ó, veja, não vai atrasar. O Heitor é o remedinho, hein? Mas olha. Mas eu respeito as pessoas de idade. Eu também. Mas se você, por acaso, ouvinte do Estádio 97, nesse momento ouvindo o programa no carro, ou em casa, ou no seu trabalho, no oferecimento de Engove, vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico não deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado caso suspeita de dengue. Se você, por acaso, acha que os replays são apenas cruéis com Mota... Ah, tem o meu também. Veja como eles podem trair as pessoas e revelar a mais... Mas o meu eu soube que mexeu no áudio, né? Ninguém mexeu em nada. O Bobby falou hoje. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? O Corinthians trouxe o Guerreiro, pagou. Guerreiro chegou desconhecido. Guerreiro devolveu tudo com juros e correção. Cara que nunca pisou na bola no Corinthians, nunca envolvido em polêmica. Jogador que não pipoca. fez gol do título, fez gol do primeiro mundial. Fez gol do primeiro mundial. Primeiro mundial. Ah! Então fez o gol do primeiro mundial. Eu assumi, velho. Então, agora porque... a galinhada me povoou. Então, porque a gente... Porque editaram. Na hora não, não editou nada, tá certinho. Não, lógico, tá cortaram, não. Cortaram outra parte. Eu falei não, o seguinte: eu falei, ele fez o gol do primeiro mundial. Eu falei assim: fez o gol do primeiro jogo. Fez o gol do segundo jogo, fez o gol do primeiro. Mas a frase, a primeira frase é que vale. Porque, fez o gol assim, do primeiro mundial. Aí pode pegar lá pra você ver. Você tá acusando a produção que foi campeã esse ano. Ele cortou a produção ganhou dois prêmios esse ano. Você tá acusando. Opa, você é corintiano. Sim. Dos mais conhecidos. Não. Já foi de torcida organizada. Sim, tem tatuagem do Corinthians. Olha, ele foi churrasqueiro no clube. Quando eu fazia churrasco também. Em algum momento isso aqui foi tem manipulado? Pena. De jeito nenhum. Não, falei que foi manipulado. Quem extraiu ele o cortou. Áudio? Eu. Você extraiu o áudio? Eu. Ah, mas você cortou a segunda parte que eu falei assim, não. Mas não importa. A primeira frase que vale. Eu fui falar. Era que você tinha falado do primeiro mundial. Não, porque eu fui falar. Eu falei assim, ele fez o gol do segundo jogo. Aí eu falei, não, ele fez o gol do primeiro jogo, eu falei, não, sai pro primeiro mundial. Aceita, bem, já aceita. Aceita o gol, aceita o gol. É normal. Aceita o gol. É normal. Não. Veja. Quando eu erro, isso é normal. É que a verdade pra você é essa. Se você jogar um gelinho nas costas do Domênico, o Domênico vai. Se você jogar um gelo nas costas do Domênico, o Domênico é bichona, a gente sabe. O gelo escorreu pras suas costas, você se entregou. Não entreguei, não. É. Eu tava lá no Maracanã aquele dia, jamais. Eu tava lá. Devia ser o Luciano Huck, né? Mas não, dentro de você, por dentro, é que nem o um choro. Por dentro você sabe que o primeiro foi agora. Não, foi bimundial. É. Eu quis falar o primeiro jogo. É só pôr o replay de novo, gente. Ah, sim, é lógico que ele tirou a parte, mano. Não tirou, não, tá? Até lembra que você falou. Foi o replay. Lembra que você falou pra mim, você falou primeiro mundial? Eu falei, não, falei primeiro jogo. Não, não falei primeiro mundial. Foi de novo, então. Tem alguma dúvida? Põe de novo. Você falou assim, você falou primeiro mundial. Sim, eu falei, não, foi. Eu falei primeiro jogo. Sim. Começaram a descer milhares de e-mails. Nossa, tá. As pessoas, corintianos bravos aqui, hein? Ah, corintiano bravo comigo também, não é novidade. Ouçam. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Corinthians trouxe o Guerreiro, pagou. Guerreiro chegou desconhecido. Guerreiro devolveu tudo com juros e correção. Cara que nunca pisou na bola no Corinthians, nunca envolvido em polêmica, jogador que não pipoca, fez gol do título, fez gol do primeiro mundial, fez gol do primeiro mundial, primeiro mundial. É, meu amigo, tá registrado. Isso nunca ninguém vai apagar. Estádio 97 da Energia 97. Tem o oferecimento de... Mano, vou falar da Polo Ar, mano. Vou falar da Polo Ar. Tá no gol, pulou atrasado, a bola entrou, não, Benjamin. Então eu não tomo conta do Benjamin, tem essas bobagens aí. Mas eu conto com você a sua honestidade. Na hora, você falou o que pra mim fora do ar? Eu falei, ô Benjamin, você tá maluco? Primeiro mundial? E aí, o que eu falei pra você? Seja honesto. Aí você falou, não, eu quis dizer do primeiro jogo no mundial. Aí você falou mundial, eu falei o que pra você? Não, eu falei primeiro jogo. Então, eu falei? Eu falei ainda pra você, eu falei, você tá louco, você falou o primeiro mundial. Você falou, não, primeiro jogo. Ou só se eu me equivoquei, você falou. Eu falei assim, o Guerreiro fez o gol do segundo jogo, aí eu quis falar, não, ele fez do primeiro jogo também, saiu o primeiro então, mundial. Mas o equívoco induz ao erro. Errou, tomou, velho. Por isso que isso está dentro da pessoa, Gê. Quando a pessoa está dentro da pessoa, isso sai naturalmente. Não, sai espontâneo. A única coisa que sai naturalmente é o número 2. Mas às vezes as pessoas pagam pelo equívoco. O Ronaldo, quando foi com o negócio do traveco lá no motel, ele não falou que pensou que era mulher? Então. O cara tinha o gogó que parecia que engoliu um maracujá, velho. Equivocou, cara, falou, véio, pensou que era mulher, velho. Ué, se equivocou, tá pagando o preço, velho. Ô, mano, ficou 6 horas equivocado. Né? É ou não é, mano? É, Ronaldo, mas quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? É verdade. Tem que falar com a Polo Ar. É verdade, pra não haver frescura, né, mano? É isso aí. Viu, Ronaldo? Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lado especial. Esse é top e eu recomendo. Eu sou cliente da Polo Ar. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você merece um beijo na boca, tá certo? Eva te beijaria e largaria o Adão. Tenho certeza disso daí. E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigão, a Polo Área Carrier oferecem um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acessa aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo, tá certo? Quiçá do universo, tenho certeza que é. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! É isso aí, vamos aos ouvintes, 3284-7097. Pois não, RG, quer dar alguma coisa? Não, só ia falar que a única diferença do equívoco do Ronaldo e do Benjamin é que do Ronaldo, dentro de quatro paredes, demorou muitas horas, né? É, seis horas. É um equívoco, muito, é um equívoco muito demorado. Na verdade, eu fui apalpando. Normal. Então vamos lá, essa sequência sem parar, esse é o momento sem parar no Estádio 97, três ouvintes na sequência. Com o sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, Platini. Ó, oh, Platini, deixou o Benjamin falando na Copa, mano. Brincadeira, hein? Deixou vírgula, né? Deixou no vácuo, é, mano. Deixou vírgula, né? Platini é bom pra caramba. Deixou vírgula. Por quê? Eu falei, você que sabe, Platini. É, e ele falou o quê? Ah, o cara foi mó mala. É, eu fiz um monte desse tamanho pra você. Encontrei o Platini. Aí eu falei, Platini, tira uma foto comigo. O cara veio tirar. Juro por Deus. Sabe o que parecia? Que ele tava no enterro. Meu, pô, no enterro tinha... Falei, ô, Platini, caramba, dá um sorriso, né? Aí o cara ficou com a puta cara de bunda. Aí eu entrelacei o braço nele. Você não sai daqui. Então brigou, né? Aí ele deu um sorriso. Não. Amarelo, mas deu. E qual será aí completo? Aí levantou a hashtag. Eduardo Platini. Chuplepic. Só isso? Só isso, doutor. Pô, você quer mais e que isso? Eduardo Platini, né? Podia ser da Silva, né? Pô, porque da Silva é a pode falar, o nome do cara é Style, velho. Eduardo Platini é Style. Pô. E, ô Eduardo, quantos anos? 37. Aí, é RG número 2. 37. Hoje? Agora? Hoje, hein? Eu tô vendo aqui, mano. O quê? As cenas da chuvarada que deu em Sorocaba. Hoje? É, e o carro ficou platinando aqui, velho. Não tá falar? Conseguindo... Não. RG, olha pra mim. Você tá demais. Sabe qual é o teu problema? É aquele... Não fala isso do meu amigo. Vou te falar, não é amigo, não. Não, o Domênico ele atrapalha. Ele é um estorvo na tua vida. Platini, sabe que parece que ele vem com uma aura negativa em cima de você? Ele não tá? É. Juro por Deus, cara. Hoje você tá um misto pensei... de Pelé com Platini e Neymar. E eu pensei que você ia cantar em homenagem ao nome dele. Você sempre canta. Aquela música... Qual música? Ô, Benja, aquela música lá dos caras lá do Sul. Deu Platini, baixa astral. Não tá te falando. Olha, RG. RG, mas você não acha que é muita coincidência? O Domênico não tá aqui e você tá se saindo muito melhor. Não, que é isso. Domênico é meu brother. Eu não acredito em coincidência. Caim era brother de Abel, viu? Ô Platini, e qual o seu bairro? Opa, engenheiro, né? Casa Verde, Mirinha, tudo a mesma. Casa Verde, ele tá lançando o Levilage aí da Esser, hein? É verdade. Casa Verde é nós, velho. Um abraço pro Domênico, que vai ser tema da Império de Casa Verde pra 2016. E já mudaram a ponte lá o nome? Já, Domênico Gato. Esse é o comendador que só se veste verde. É, isso. E o... Moda foca. Ô Platini. House. Diga aí. Trabalha com o quê, meu? Eu sou técnico de telecomunicações. Mais um. Mais um. Ó, os técnicos de telecomunicação já ultrapassaram os taxistas na audiência do Estádio 97. E os porteiros. Os porteiros e as primas, velho. E as primas. Mas o técnico de telecomunicação, quando você faz um erro, a galera também grita, burro, burro. Cara, é... Não, quando eu faço erro, uma operadora de celular para de falar, entendeu? Então você tá errando pra caramba, você tá errando pra cacheta aí, velho. Não sei se é você, mas os colegas. Eu vou dizer uma verdade, a telecomunicação tá para a cara da sociedade. Eu que tá maluco. Não, tá esse de brincadeira, é o... tá louco. O Bá tá muito revoltado, calma. Maluco! E o Platini, torce pra quem, meu? Produção doidão. Campeão do século XX, primeiro campeão mundial. Do quê? Será que tem mais o que falar? Quem é o primeiro campeão mundial foi o Corinthians, velho. Não, Palmeiras. Reconhecido pela FIFA foi o Corinthians, velho. Peraí, o Platini. O Platini, o negócio é o seguinte, vamos lá, vamos por partes, vamos esclarecer isso daí. Ih, rapaz, vai demorar. Isso vai demorar. Não, é muito simples. É muito simples. Gente, ó. Ô Platini, o negócio é o seguinte, basta ser simples, velho. Acessa lá, FIFA.com. Se houver, por exemplo, o registro no site da FIFA lá, mundiais, e tiver o de 51, eu passo a respeitar. Enquanto não houver, é igual lei. Uma coisa lá é o deputado, RG. O cara tá lá discutindo, vamos votar a lei, não sei o quê. Não, tá aprovado. Enquanto não sai no diário oficial, a lei não é válida. A partir do momento que sai no diário oficial, ou seja, pro futebol, o diário oficial é o site da FIFA. Enquanto não sair ali publicado que o Palmeiras é, não adianta falar, o Blatter prometeu e falou que o título vale. O Blatter falando, tá certo? E meu cachorro urinando é a mesma coisa, tem que aparecer no site da FIFA. Não foi ele que chancelou o título de 2000 de vocês? Não, foi a FIFA. Não foi o Blatter, foi a entidade. Mas quem era o Mas foi a entidade. A partir do momento que houver, por exemplo, ó, o título do Palmeiras aí, que inclusive o Palmeiras e o Santos ganharam, a Copa Pirassununga, porque unificou aquela Copa lá que eles jogavam antigamente, que era o extinto. Era o instinto, Roberto Gomes Pedrosa. Era o Robertão. Isso daí foi legitimado como campeonato brasileiro. A CBF, que é a entidade que regulamenta o futebol aqui no Brasil, tá certo? Que organiza os campeonatos, ela foi lá e patenteou, falou, vamos unificar o Robertão como se fosse o campeonato brasileiro. As pessoas podem contestar, ô RG, mas tá lá, a CBF unificou o título e é válido como campeonato brasileiro. Porque era ela quem organizava. Apesar de eu achar ridículo, porque um título é um título e outro título é outro título, mas eles unificaram. Ou seja, passa a valer como se fosse o campeonato brasileiro. Mas era o brasileiro da época. Então, mas é que tá, mas não tinha todos os estados, né, gente? Tinha meia dúzia de times participando. É, mas tudo bem, mas era assim, ó. A FIFA unificou o Mundial de Tóquio. Mas hoje é válido. Hoje é válido. O Palmeiras ia participar, entendeu? Já tava certo. Não, aí cortaram o torneio de verão. O que acontece, Portuga, com relação a esse campeonato, não é que a FIFA falou que isso daí é um mundial. Ela discrimina no site dela como intercontinental. Se você entrar lá, você vai ver que... Mas a FIFA reconhece. A FIFA hoje reconhece. Era um torneio ilegal, tá certo? Era um torneio clandestino, mas que hoje a FIFA reconhece. Mas, ô Platini... Coisa que não aconteceu no de 51. Aproveita o momento, Platini. Aproveita. Aproveita o presente e fala aí, velho, o que você tá achando dessa administração, dessa segunda administração do Paulo Nobre? E você quer que o Valdívia fique ou saia? Quer que o Valdívia fique, quer que ele saia. E aí? Cara, o Valdívia, pra gente, hoje é banco no time do Palmeiras. Não vai. Ele vai ter que jogar muito, fazer muita coisa pra conseguir uma vaga, entendeu? E eu acho que o mito está mais que certo, cara. Abaixa o salário e se quiser fica, se não, tchau, acabou. Já pagamos um ano pra ele sem ele fazer gol. E, cara, o Palmeiras joga pra frente, ele não... Não joga igual o time aí que fala que é grande e só faz goleada de 1-0, entendeu? Então é outro. Você tá jogando indireta no mano agora, hein? Não, pelo contrário. Tô quieto, hein? Se ele estiver falando do Corinthians é porque ele é cego, porque ele não tá enxergando os jogos. O Corinthians ele tem um dos melhores ataques, não, ele tá falando sim. Ele tá falando do time dele, para. Não, ele tá querendo citar os outros. O negócio é o seguinte, eu não sei pra quem que ele falou, mas se ele estiver dando uma cutucada no Corinthians, ele tá sendo leviano, porque ou ele não assiste jogos, tá certo, RG? Porque o time do Corinthians aí é um time extremamente competente na parte... Não, retranqueiro é o teu. Retranqueiro é o teu. O Corinthians hoje ele tem o melhor ataque. O ataque do Corinthians é considerado por muitos como um esquadrão. Tá certo? Os jogadores que o Corinthians tem nessa função, é verdade, Motinha. Ó, o ataque do Corinthians pode ser comparado ao exército dos Estados Unidos com um misto de exército israelense, velho. Ah, entrega a taça. Vocês falaram de manhã, tá na hora de começar a entregar a taça pro fanfarrão. Poderiam mesmo. Poderiam mesmo, inclusive pra evitar. Inclusive pra evitar o transtorno. Porque eu sei que quando o Corinthians pegar o Palmeiras de novo, vai espancar como espancou. Vai pegar o São Paulo, vai espancar como espancou. Freguês aonde? Um jogo de diferença. E desculpa, de Libertadores eu não falo com você porque você não tá. Viu? De Libertadores eu não falo com você porque você não tá. Eu só falo de Libertadores com quem tá lá. Viu? Que passado? Não é você que tá falando de Paulo Nobre, Valdívia, etc. Tem que decidir o que você quer. Você quer falar de passado ou de presente? Não, o Palmeiras é... Você tá perdido, velho. Você tá perdido. Pera aí que eu vou... Coloca o GPS na... Coloca o GPS na janela pra ver se ele busca sinal, velho. Pra ver se você se encontra. Platini, foca agora. Foca. É, foca no Mota, foca. É que ele tá dando nervoso, porque ele não para de falar, mano. Foca no Palmeiras atual. Você quer o Valdívia ou não? Foca. Não. Não. Você acha hoje que não vale todo o dinheiro que o Palmeiras investiu nele até hoje? Não. Investimento não deu nada, entendeu? É melhor perder o que já colocou e foi pra fundo perdido do que perder mais. Perdeu, sim, assume, coisa, né? É. Tem coisa que é melhor perder do que achar, entendeu? Mas você, tipo, mas tipo o quê? Mas você acha que é legal essa proposta de contrato de produtividade pra ele? Seria uma boa, porque, cara, eu só vi uma pessoa falar que não queria receber do Palmeiras quando não jogava, que era o Pedrinho. E o Marcos também fez isso. Isso. Se ele fosse, sei lá, se ele gostasse mesmo do Palmeiras, ou se eu fosse uma pessoa que realmente se importasse com o futebol, tudo, ele poderia ter dado essa proposta, poderia ter tido outras conversas. Mas uma hora, na hora que a gente mais precisa dele, foi a hora que ele foi jogar para representar o Chile, para não vir jogar, para ficar com essa conversinha dele. Então, melhor não. Tá certo. Ano passado, você fazia essa enquete, e a maioria dos torcedores do Palmeiras ainda queria o Valdívia. Babavam ovo pro cara, né? Esse ano, você pergunta, a grande maioria dos torcedores do Palmeiras não fazem mais questão do Valdívia. Porque agora sabe que tem opções, né? Além de ter opções, eu acho que a ficha caiu, gente. Não, sim. Esse ano o Valdívia não jogou. Eu não sei qual que é o... Tudo bem que é amor. No ano passado, eu não consegui enxergar o Palmeiras sem o Valdívia. Ele fazendo passe de bola, fazendo aquilo. Mas ele deixou muito a desejar. Ele foi a pessoa que mais afundou o Palmeiras quando o Palmeiras precisou dele. É, mas tem uma outra, na minha ótica, uma outra injustiça aí que está sendo cometida. É o seguinte, estão colocando aí, né, uma parte, não toda, mas uma parte da mídia, que o Valdívia entrou, jogou sacrificado, tirou o Palmeiras... Ele escreveu, gente. Não, calma. Ele escreveu. Tirou o Palmeiras do rebaixamento, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo bem, tá certo. Se ele tava ou não tava, não dá pra saber. Todo mundo viu que ele botou a mão na coxa, continuou no campo, jogou e tudo mais. Mas, porra, tem um outro cara também que jogou muito, hein? Praça. Jogou e ninguém fala. E também não tava 100%. Tá todo mundo jogando aí que o Valdívia salvou. Não, mas, pô, o Fernando Prass foi importante pra ter sete. A volta dele foi muito importante. E tem mais um que salvou, foi o Thiago Ribeiro. Agora, o Palmeiras, que o Valdívia hoje tem várias opções pro lugar dele, tem. Só que eu acho o seguinte: ele ainda continua sendo, em condições tecnicamente, o melhor jogador do Palmeiras. Ele é muito bom jogador, só que ele não quer melhor nada do que Arouca, melhor ele não do que Arouca. Portugal, bom era Edmundo, velho. Bom era o Evair. Bom era o Djalminha, velho. Vocês estão perdendo o parâmetro, velho. O Palmeiras hoje tem Cleiton Xavier, o Palmeiras tem o Zé Roberto. Vai ficar dependendo desse chinelinho que vive no departamento médico, velho. Você tá louco, mano. Tecnicamente o Valdívia é muito bom. Platini. Diga aí, meu querido. Ô, cara, um abraço pra você. Obrigado pela participação. Tudo de bom. Eu agradeço. Fiquei contente de ligar a primeira vez aí. E tô até atrasado pra entrar no treino do Gil, que eu fiquei, meu, contente demais com vocês aí pra... Manda um abraço pro Gil aí, gente boa. Grande Gil. Quem é Gil? Gil é meu amigo lá da Gil. Gil é meu amigo Gil. Gil foi aquele que te entupiu. Oh. Ah, não, hein, Mota. Aí, chupa. É. Um abraço, Platini. Valeu, um abraço. Tudo de bom pra vocês aí. Tudo de bom. Pena o Domênico não tá aí também pra... Mas ele tá na lembrança de todos nós. Ele tá mandando um abraço pra você. Porco presente. O Domênico não tá, o RG tá brilhando. É verdade. O programa hoje tá demais mesmo. Você concorda que o Domênico é um estorvo na vida do RG? Não, você tá louco. Imagina. Vamos fazer a hashtag Domênico Estorvo. Que isso? Tchau, Platini. Tudo de bom. Tudo é hashtag. Esse é o Estádio 97. Essa é a sequência sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência com sem parar. O seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, mano. É, Sombra, isso aí. Alô? Alô? Quem fala? Lúcio. Lúcio do quê? Lúcio Shoichi Sakamoto. Ô, italiano. Italianíssimo. Eu participei esses dias aí do stream. Ah, você já ligou. Ah, você já ligou então, velho. Putz, Lúcio, não, hoje é dia de ouvintes virgens. Ele foi estranho. Não, mas você já veio aqui. Ele foi estranho no Ninho, ele nunca ligou. Ah, pode? Ah, então ele pode, a regra ligou. Tá dizendo que ele nunca ligou. Nunca verdade. Ligou. É. Então pode. Ele ganhou o leilão, né? Isso, do macarrão. Sim, grande ele macarrão. Veio aqui, mas amigo ele do nunca Bruno, ganhou, né, mano? Nunca ligou, ele pode falar. É, o macarrão tá preso lá ainda. Olha, daqui a pouco uma entrevista com o macarrão, em 3 minutos pronto, biojinho. E ô amigão, qual o seu nome completo? É Lúcio Shoichi Sakamoto. Aí, RG. É, quantos anos, Lúcio? 46. RG, prestou atenção no nome dele? Sim. O Portuga deu um susto tão grande nele, cara. Por quê? Porque ele não ia poder falar. E quase que você provoca um solúcio nele, velho. Ah, um solúcio! Boa. Mas isso não é pra acabar o solúcio. Você é bom pra caramba, RG. Você tá brilhando. Mas isso não é o contrário, não é pra acabar o solúcio. Mas ia ser o reverso, isso aí. Reverso. Eu lembro do seu ouvinte, ele é bom porque ele saca muito. É melhor que o William. E por falar em sacar muito, ó, parabéns pro Feijão aí, o tenista brasileiro. A gente nem comentou aí na Copa de jogo? Não, fora isso, RG, na Copa Davis, além dele ter jogado essas 7 horas nesse dia, dois dias que antecederam esse jogo, ele tinha jogado já mais 4. Ixi. Ou seja, isso prova que o cara, quando tem vontade, diferente de jogador de futebol que fica, ai, porque eu corri 90 minutos hoje. É diferente, Benjamin. É muito diferente que o tênis é pior. O cara joga sozinho, o cara ele joga sozinho 7 horas dando uma porrada na bolinha. Agora o jogador de futebol, às vezes corre 12 quilômetros no jogo, ai, tô morrendo. Vai, me leva pro hospital. Mas pode contar. Futebol. Ele ganhou. Pior. Ele ganhou, é muito pior, ele não é ganhou pior, o primeiro é muito jogo, pior. Ele ganhou o primeiro cinco jogo. 4 horas e pouco, não deu 5. Quase 5. Perdeu o segundo. E perdeu o segundo batendo o recorde de horas. E você sabe por que ele perdeu? Porque o Feijão 7 horas fora da geladeira zero. Estraga, né? Ficou 7 horas lá exposto. Feijão azedou, ganhou o argentino. Mas tem futuro. Mas tem futuro, garoto. É bom de bolinha, né? Sem brincadeira. Eu sei que ninguém entende muito, nem eu assisto de vez em quando. Mas o cara salvou 10 breakpoints, era pra acabar o jogo. Breakpoints? É, ele salvou o jogo, era pra acabar. Ninguém entende, não. Eu assisto, eu gosto de ninguém aqui é especialista. Não, ele salvou 10 breakpoints. Eu assisto quando posso. Breakpoints. Mas era sensacional, o cara salvou 10 possibilidades do jogo vencedor. Os dois jogaram muito. Ah, muito bom jogo. Ô, Lúcio, qual o seu bairro? É, Vila Alpina. Eu morei perto do crematório. Morou, né? Sei. Bem aí passado. Tem um churrasco aí. Bom, né, RG? Deus o livre. Tá louco. Essa carne é frito boi? Mas tem o cheiro mesmo? Tem, opa. Você para lá, Tá louco, para. É, churrasquinho bom. Escutou aquela música lá, churrasquinho de mãe? Tá vendo? Lembra, RG? Me veio um bem passado aí, né? Beleza, mas... Vitório! Ô, Lúcio, você trabalha com o quê, meu? É, eu sou bancário. Você tá boneco, hein, mano? Podia ser banqueiro, né, velho? Nada, bancário só se ferra. Não, fala a verdade, você é o banqueiro. Mas, mano. Mas que setor de você é? Você é gerente, você é... Pessoa física. Não, mas você é gerente, você é... É gerente de pessoa física. Ah, gerente de pessoa física. Ele não fica com aqueles coletinhos que possa ajudar, não, velho. O cara é gerente, Ô, Lúcio, deixa eu te perguntar, mano. Você tem algum famoso que tem conta com você aí? Você administra a conta de algum famoso? Não tem ninguém famoso. Não, acho que o mais famoso. Esses dias aí apareceu lá aquele jogador de futebol lá, o Edu, né? Mas. O Edu Gaspar? Não, Edu Marangon. Ah, esse tá coitado, Edu Marangon. Coitado não, coitado. Mas não é tão famoso assim. Jogou na Portuguesa, mas não é um craque internacional, o Edu. Tudo bem, mas. E você não fica. Você... Foi bom jogador também, craque. Você não fica ligando pra casa das pessoas enchendo o saco pra vender a porra daquele seguro de casa, não, né? Bancário não faz isso, não. Não, o gerente não liga pra você. Mas você viu? Desabou a casa lá em Diadema, velho. Caiu lá tudo, você viu? Hoje. O sobradão. Tem a ver isso com o gerente. E, ô Lúcio, na sua agência não explodiram o caixa até agora, não, né? Não, porque a gente fica dentro de um shopping, né? Então não tem tanto. Na novela explodiram o shopping uma vez, lembra? Pô, mas não dá pra botar fé nisso daí, não, mano. Recentemente aí não teve aquela quadrilha lá que foi fazer um arrastão numa joalheria? É verdade. Shopping hoje não é mais... Daqui a pouco vamos transformar cidades num shopping. É complicado. Hoje em dia ninguém tem medo de nada mais, não. E ô Lúcio, você torce pra quem? Eu sou São Paulino, cara. Aí, Sombral, o cara é São Paulino. Eita, você queria falar uma coisa mesmo? Ah, eu queria falar, eu tô procurando aqui que o Sombra falou um negócio. Puxa vida, eu perdi. Eu queria... Então daqui a pouco você acha. Ah, eu queria... Você falou um negócio, o que era... Puxa vida. Ô Lúcio! Diz aí, e aí, rapaz, dê uma Lúcio pro nosso. Traga uma Lúcio. Olha, não é só o. Traga uma Lúcio pra nossa vida. Eu também é um estorvo. tá, sabe? Hoje eu tô me sentindo mais tranquilo, cara. Aquela aura negativa do Domênico. Mas isso é coincidência. É um monte de traíra. Eu não acredito em coincidência. Então você acha que é isso mesmo? Seu traíra. Então você tá falando que é o estorvo. Não, vocês não entenderam. Seu traíra. Ele falou que não. Diz aí, Lúcio. Em coincidência. Ah, então, Sombra. É isso aí, né, galera? O time, acho que tá precisando de uma sequência de vitórias aí, né? Eu acho que ganhar na próxima lá do São Lourenço, aí eu acho que já volta ao normal, né? Mas fica tranquilo, daqui a pouco eu tenho uma sequência de vitórias contra o São Bento e a Ponte Preta. Fica vendo. Ah, então, não, mas também, né? É. Mas você acredita que o São Paulo possa ficar fora da Libertadores? Não acredito, não. Passar pra outra fase vai passar, sim. Você apostaria seu carro? Eu não sou tão pessimista como o Sombra, nem tão otimista como você, assim, né? Mas eu acho que fico no meio termo ali, né? Mas eu acho que time para classificar para a segunda fase, para as oitavas, tem, né? Não, time eu acho que tem até para brigar por título. Sim. No papel. No papel é diferente. Acho que daria até para brigar por título. Pena que papel não joga e não é videogame. No time, né, Sombra? Eu, particularmente, quando eu fui aí, já tinha falado que eu não gosto daquele lateral Bruno. Eu acho ele ruim pra caramba. Eu colocaria lá o Hudson na lateral para fechar mais. Tiraria o Denilson, que não tá jogando nada, colocaria o Thiago Mendes de volante. Bom jogador. Vocês querem colocar o Thiago Mendes de marcador, é isso? É, o Souza, mas sim, pra jogo no Morumbi aqui, que o time vai ficar tudo retrancado, pra que vai precisar de dois volantes? Mas você não acha que o time tem que jogar sempre com a mesma formação? Não, mas o que vai mudar se tirar o Denilson e colocar o Thiago Mendes? Nada. É, os dois vão jogar de volante plantado, só que um ataca mais e o outro fica mais na defesa. Bom, pode ser, levando em conta que a gente... Sim, e no ataque... É o Pato, né? E o... Kardec? Não, eu acho Peturion. Que o ainda tem mais futebol que o Allan Kardec, mas se continuar do jeito que ele tá, sem essa mobilidade toda, eu acho que aí tem que dar uma chance para jogar o Allan Kardec de centroavante, né? E dependendo do jogo, se for no Morumbi, tiver muito time muito fechado, entra com três atacantes lá, o Pato, o Centurion e o Luiz Fabiano ou o Allan Kardec. O Corinthians, quando pega os times pequenos ou os grandes, ele coloca três ou dois atacantes? Não, dificilmente o Tite varia a escalação, Sombra. Sempre joga com dois meias ali, o Jadson, o Renato Augusto e na frente o Sheik mais um, geralmente o Guerreiro. É que o Tite tá dando sorte, né? Não, mas é que o time do Corinthians, Sombra, mesmo quando não joga com três atacantes... Ó, gente, fiz uma ironia. É, tá? Porque os jogadores de São Paulo disseram, né? Inclusive o Petros e o Gil responderam. Mas o Corinthians, Sombra, independentemente de jogar com dois atacantes, é um time muito ofensivo, porque tem sempre o Elias chegando. Tá certo? O Renato Augusto é um cara que aparece muito. O Jadson dá opção. O Corinthians, mesmo jogando com dois fixos ali na frente, que no caso é o Sheik e o Guerreiro, você tem jogadores ali que dão opção ali de finalização, como o Renato Augusto, o Jadson e o Elias, que chega com qualidade também, né? E Lúcio, então... Ataca em bloco e defende em bloco. Você acredita que passa? Concreto. Você acredita que passa? Quase. É, passa dessa fase, né? Sim. E você acredita então que vai até onde? Ah, é como torcedor, eu acho que vai até a final, né? Aí depende de quem vai pegar também, né? Vamos supor, fica em segundo, vai que seja no grupo. Aí vai, do outro lado vem um daqueles time porcaria que fica em primeiro. Aí... Deixa eu fazer outra pergunta pra você. E também tem outra, eu acho que a final é depois da Copa América, não é? Isso. Corinthians pode estar bem, vamos supor, o Corinthians está bem nesse primeiro semestre. Aí tem a parada da Copa América, quando voltar, lembra do São Paulo com o Internacional quando saiu? O São Paulo estava super bem, parou a Libertadores, foi jogar não sei que campeonato que foi, quando voltou... Foi a Copa do Mundo 2006. Isso, então. Aí você lembra disso daí? Aí se tivesse na sequência, sem ter essa parada, o São Paulo acho que chegaria na final tranquilo. E Lúcio, tem mais uma coisa. O pessoal, antes da Libertadores começar, todo mundo fala assim, nossa, teremos com certeza nessa Libertadores um time brasileiro na final. Sim. Eu duvido que nós tenhamos todos eles classificados na primeira fase. Eu acho que o Atlético não passa da primeira fase. Acho que alguns times vão ter muita dificuldade de passar a primeira fase da Libertadores. É, o Atlético acho que não passa. O Cruzeiro eu ainda tenho dúvida. O Inter passa mais assim, daquele jeito, né? Você tem mais... Você tem mais certeza sobre o São Paulo do que sobre o Inter e o Cruzeiro? Sim, eu tenho. Eu boto mais fé no São Paulo do que no Internacional. O Atlético tá bem complicado, viu, Sombra? O grupo, como eu falei, aqui era bem... Não citei o Atlético. Não, mas o Atlético Mineiro eu acho que tá muito mais complicado. Amanhã, né, claro, perdeu dois. Não, é o adversário. O time do Santa Fé é muito bom. Mas agora o São Paulo pega uma babinha, né, Lúcio? Pega o São Lourenço. Mas é no Morumbi, né, Sombra? Não pode ser tão pessimista. Assim, no Morumbi é verdade. No Morumbi nós somos imbatíveis. Mas esse é o jogo da vida do São Paulo, hein? Aí que dá medo, mano. Porque a pressão... Os jogadores de São Paulo já mostraram que não se sentem tão bem como pressionados. E tendo que fazer o resultado. Esse jogo a torcida vai. Esse fala aí, meu. Diz, fala. Tá por dentro aí. Essa é a venda de ingresso do São Paulo. Assim, ainda continua com aquele esquema, você compra pela internet, ainda tem que chegar no estádio e trocar lá por... Tem que ir para um outro lugar para trocar ou você pode entrar direto com o seu cartão? Depende. Precisa ver na enciclopédia. É meio complicado, porque algumas pessoas que até têm o cartão do sócio-torcedor... Não sócio-torcedor, o cartão como eu comprava antes, você... Colocava no seu cartão. Não, você trás, imprime, lá, você... Não, eu tô falando como é que aconteceu comigo. Você recebe um e-mail de confirmação, certo. Depois de um tempo você recebe... Desculpa, quando recebe. Quando recebe. Ou depois você recebe, quando recebe, um outro e-mail, né? Com um QR code, né? Aí você imprime isso. Reconhece de firma. Exatamente, você imprime. Quando você vai pro estádio, você leva isso e aproveita e... Imprime também o de confirmação que você pagou, para não dar confusão. Chegando lá... E aí reza para dar tudo certo. Aí, quando você chega lá, o que acontece? Você pega esse QR Code que você passa na catraca e entra. Algumas pessoas não receberam, outras pessoas não conseguiram passar, e quem tem o sócio torcedor, a carteirinha, não conseguia passar também, você tinha que pegar uma outra fila para confirmar. Né? E agora, mais... pelo sistema... O que é mais difícil? O time jogar bem ou o cara entrar não, mas no estádio? O sistema, agora, se você não... Você não pode mais pagar com dinheiro, que só com momento? Cartão. Ô, Mota, eu vou falar agora pra você. Eu compro ingresso pro cinema, eu tenho um aplicativo aqui no celular. Uhum. Sabe quanto tempo demoro pra comprar o meu ingresso? Já, tudo dando ok, e não precisa imprimir mais, né? 2 minutos. Você tá louco, nem isso. Imagina. Não, porque você é muito indeciso na hora de escolher o filme. Não, porque eu já sei o filme que eu quero. Eu demoro hoje. E ó, ele já fica com o código aqui, que você não tem imprimir nada também, isso é bobagem. Você chega com o celular e mostra lá no cinema. Eu demoro, dá 30, 40 segundos. Benjamin. Otimista Lúcio, um grande abraço para você. Ele é o feliz. Feliz Lúcio, um abraço para você. Obrigado pela Mas todo japonês é bonzinho assim, né? O cara é do bem, né? Nós estamos feliz. A maioria, só o Kodama. E ele tá certo em ser otimista. Um abraço, Lúcio. Tudo de bom, cara. Valeu. Um abraço. Esse é o momento sem parar no estádio 97. 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar, em todo lugar, mano. Alô? Alô? Quem fala? É o Julietson. Julietson. Hoje tá demais, hein? É um amigo malandro. Da Vitória, não é? E hoje não tá aqui aí o Carmelo, hein, pra falar com o Julietson, mano. Beleza. E aí, esse ganha promoção. Suave, mano, e você? Suave também, mano. Então tá bom, mano. E Julietson do quê, mano? Firme Delira. Não. Julietson Firme, velho. Não é verdade esse nome. Do primeiro Chupa Delivery. Não é verdade. Eu participei do primeiro Chupa Delivery. Mas sendo a vítima? Você era a vítima? Você era a vítima ou você não, era... Não, eu que mandei pra ele. Entendi. Jogo de Palmeiras. Então o cara já falou que é corintiano. E Julietson, você já falou seu nome completo, qual a sua idade, mano? 30, 3.0. Aí, RG número 2, o Julietson. Até que ficaria diferente, né, mano? Quê? Um calendário com o nome dele. Como assim? Julietson, Agostietson, entendeu? Setembro Edson. Não. Boa, RG, boa. Tô te falando, boa. É aquele estorvo que ferrou o RG. E ô, Julietson, qual o bairro? Cara, Jardim Santo André. Aí, Benjamin. Cara. Aí fica fácil pro Benja. Vou falar igual pra você, tá fácil mesmo. Agora, o único problema é que Jardim Santo André... Eu conheço, só que eu conheço de cabeça uns 4. Então eu vou te falar. Como assim, velho? Não, mas Jardim Santo André tem 4 ou 5 bairros. Ah, Jardim Santo André. O que eu conheço, tem um que é em próprio, na própria cidade de Santo André. Tem um que é lá. Ele mesmo. Então, porque tem outros 3 que eu conheço. Tem em São Paulo, tem mais mesmo. Um monte. Viu? Tem, e todos com Ramblas. Olha, com pode falar, o único que não me faz estorvo é o Domênico, pra mim, RG. Porque eu me protejo contra ele, sabe? Então eu uso uma figa? Uma não. Quando ele vem, eu cumprimento o Domênico com figas. Ele olha pra mim, do meu RG, eu faço assim, ó. Fala, tá, Dodô. Não faz isso. Não, e aí eu me protejo. Sabe com quem você tá mexendo? Não, o Sombra um dia me deu a dica, eu falei, você tem razão. E, ô Julietson, você trabalha com o quê? Cara, eu trabalho com sistema de informação. Sou analista de sistema. Outro TI, os caras não tem nenhum trabalho. Aqui. O Sombra falava aqui que era profissão no futuro aí, ó. É necessário em todas as empresas, né? Tá dando certo isso aí. Só falta trabalhar, né? Mas se nada der certo, faz o Proratec, Lido. Faz o Para com essa porra! Essa panela, seu Berdinho. Não dá certo, não. Ficar no TI mesmo. É isso aí, mano. Isso é corintiano, Julietson? Certeza, né, mano? É nóis. É nóis, mano. Vai Corinthians. Pode subir o hino. Vai que vai. O empresário do Bernard tá chegando no Brasil pra negociar com o Corinthians, cara. Você gostaria do Bernard? Então, mano, pra falar a verdade, eu li pouco sobre isso, tá? Inclusive agora eu tava vendo até um pouco. Mas então, que assim, a negociação do Guerreiro ainda não saiu. Não. Não é certeza que ele fique, certo? Certo. Bernardo é um cara, né? Jogou bem até aqui no Atlético Mineiro, quando ele passou por lá, até que teve uma passagem boa. Só que não apareceu bem no Shakhtar, né? Sim. Inclusive o treinador não gostava dele, né? Isso, positivo. Então, eu acho que no Corinthians, hoje, o ataque tá bem servido. Por mais que o Guerreiro não seja confirmado, tá bem servido. Pra falar a verdade, não sei se seria uma boa. Você acha que ele foi mais um jogador de um contexto que estava dando certo lá, mas não é nada disso? Também, tem isso, né? Na época o Atlético Mineiro estava voando, né? Então, bem o contexto ajudava ele. Mas, peraí, ele foi o protagonista na Libertadores. Fala, Benja. Mas você também acha que o Paulinho é esse tipo de jogador? O Paulinho é esse Corinthians? Não. Acho que não. Então, mas o Paulinho jogou muito bem no Corinthians, jogou muito no Corinthians. Na Inglaterra tá indo mal. O Bernard jogou muito no Atlético, tá indo mal lá. Sim, mas aí a diferença é a seguinte, por exemplo, se o Paulinho volta, não vai ter esse tipo... Eu penso que não vai ter esse tipo de questionamento. Por quê? Não, pelo futebol do Paulinho, pelo que a gente conhece do Paulinho. O Bernardo, eu já não sinto tanta firmeza assim, entendeu? Mas o Bernardo no Atlético Mineiro jogou muito, foi pra seleção. Era uma das figuras... Era? Tudo bem. Acho que é cedo pra falar. Mas eu acho que tava dentro de... É a mesma coisa que o Wesley, velho. O Wesley no Santos tava dentro de um contexto, arrebentou, e você viu no que deu. Eu acho cedo pra falar do Bernard, que ele só jogou naquele no contexto do Atlético. É só uma sensação. Jogar no Shakhtar, né? Bomba caindo, clube mudando de sede de cidade, jogar lá não é tão tranquilo assim. E, ô amigão, estamos chegando aqui próximos do final do programa. Você gostaria de mandar um abraço pra alguém, Julietson? Cara, certeza. O pessoal lá que eu trabalho lá na uma indústria de pães, a Vic Bold. O pessoal lá que eu trabalho no TI, todo mundo também ouve aí, sabe, certeza que eles estão me ouvindo agora. Obrigado. E é isso aí. Bom, e pelo meu nome, um abraço pra todo mundo, porque Julietson não tem muito, então quem tá me ouvindo me conhece. É, só tem você, velho. Todo mundo que eu conheço. Juliette, você tem pouco. Não, mas é bacana mesmo, você não tem homônimos, né, mano? Você não vai correr o risco de ter a duplicidade no seu nome. Pois é, se você conhecer algum Juliette, não sou eu. É verdade, beleza, mano. Eu também não tinha Benjamin, aí virou modo. Quase não. Não tinha, quase não. Nada. Ah, lógico que tinha, você tá louco? Não, senhor, eu era moleque, era difícil ter Benjamin. Benjamin na colônia, como se fosse João, senhor, mano. Lógico que é. Senhor, você tá indo... Mas não é um nome comum. Não é, não. Não é um Julie Edson. Um Benjamin Franklin. Ah, mas faz quantos anos faz, ô? Um Benjamin Button. Benjamin Button é filho do filme. Tchau, Julie Edson, boa noite. Beleza, vou deixar um abraço pra vocês todos aí, hein? Todo dia tô ligado em vocês ali, agora é nóis, agora vou ligar sempre. Belezinha. Valeu. Falou, beijo, me liga. Vai Corinthians, é nóis. É nóis, um abraço. Vai pro inferno. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. Oferecimento do Sem Parar. Sem Parar, essa mega ajuda que temos no dia a dia. Ajuda pra economizar tempo, pra facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai no shopping center... E depois das compras, você ainda tem que procurar um caixa para validar seu ticket. E ainda por cima tem que pegar fila. Com o Sem Parar, isso é passado. Com o Sem Parar, você não precisa pegar ticket nem pegar fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora uma novidade. Também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Você ainda não tem um aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele, você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar com você em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Muito bem. RG número 2. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com produção da Fit Camisetas? Ah, vai ficar bonitão aí, curtindo uma domingo. Ayrton Ferreira da Silva. Boa, Ayrton. Que beleza. Ganhou a camiseta do Estádio 97. 3 dias úteis para retirar. E todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné do torcedor do Racing, Roberto Toca. É isso aí. E o... é o Brucas? Aê, Brucas. O Brucas que trouxe salgadinho pra nós aqui, ele tá mandando um abraço pro... pessoal lá da Doceira Rosa Amarela. Isso. Tá mandando um abraço pro Demetrius, Victor, o Davi, do Grajaú, pro Mauro que tá lá ouvindo em Camboriú, Santa Catarina. E aí ele quer mandar um amo ela. Vocês são malandros, né? Vocês vêm pra cá e mandam um eu amo ela e dá linha, né? Mas é pra Joana, é isso? Boa, Joana, vai receber o cartãozinho, tá para a camurça. O Mota falou que vai levar um dos dois, hein? Eu quero mandar parabéns pro meu primo Beno, que hoje faz aniversário, que tá com 20 barracas só em Luar. Quanto? Abriu franquia. Quanto? Meu primo é o primeiro cara a abrir franquia de barraca artesanal. Cacete, velho. Um beijo pro Beno aí, fazendo 49 anos hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Sagatti, né? E mandar um abraço pro Lúcio aí também, da Vida Odontologia. Corintianos roxos aí. E uma última informação sobre a Corinthians, tá ganhando do São Paulo no futebol de salão também. 2-0. Você também gosta, hein? Não, mas o pessoal tá mandando uma mensagem aqui no Twitter aqui. 2-0 Coringão. São Paulo não tem tradição nenhuma em futebol de salão. O time do Corinthians é bom no salão. Esse ano tomara que não dê azar como deu nos outros, né? Tá é isso certo. Aí. Tamo junto. Estádio 97 fecha por aqui, volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo E, ser um nome construído com história. BV, precisando de dinheiro? A BV tem a